Como citado nessas instruções iniciais que você acabou de ouvir, é imprescindível que você tenha em mãos ou em seu computador a apostila, né, a apostila aberta, ao mesmo tempo em que você vai ouvir essa rádio web, né? Ainda mais no nosso curso, né, que a gente vai ter algumas imagens que ilustram, né, e não tem como você conseguir entender essa explicação que a gente lhe passa sem que você esteja visualizando corretamente na apostila. Outra dica que a gente dá, né, caso você tenha que interromper essa rádio web para realizar outra atividade, não esqueça de anotar o tempo em que você parou e a página. Dessa forma, você, quando reiniciar seus estudos, você vai saber corretamente aonde você parou, né? Então, outra dica muito importante. E nós iniciamos o nosso curso lá na página 3, aonde a gente vai abordar alguns princípios iniciais, né? O que vai ser abordado nesse curso? Primeiramente, como a gente tem, o nome do curso é Eletrônica Básica. Então a gente vai aprender os primeiros conceitos, os conceitos básicos sobre eletrônica, sobre correntes, sobre alguns componentes, circuitos eletrônicos, né? Alguma noção relacionada a consertos, né? Tudo isso a gente vai estar aprendendo nesse curso. A gente sabe que a eletrônica é uma gama de conhecimento muito ampla, muito extensa, né? Então, o que nós temos a oferecer é uma base de entendimento para que você consiga compreender todo o funcionamento de componentes eletrônicos, tenha a base, né? A base do que é eletrônica, né? Para que você consiga aprofundar, né, os seus conhecimentos, tendo em vista que essa é uma ciência que está em constante evolução, né? Você nunca termina o seu aprendizado. Quando você aprende, por exemplo, a manutenção de alguns equipamentos, em alguns anos esses equipamentos nem existem mais e há novos equipamentos, né? Então, a atualização deve ser, sim, constante após você decidir ingressar nessa área. A gente vai aprender definições de correntes, componentes, a criação de circuitos. Ali na página 3 você vai ter algumas explicações, né? Então, mais adiante você lerá sobre a história da eletrônica, seu início e quais os últimos aprimoramentos. A invenção do chip de silício, por exemplo, revolucionou os circuitos contendo milhares de componentes em um pequeno chip, né? Então, aquilo que a gente citou, a eletrônica está em constante evolução. Partindo logo para a página 4, a gente tem uma definição, o que é eletrônica, né? Então, a eletrônica, primeiramente, é uma das ciências que eu acredito que seja mais fascinante, porque ela compreende tudo, né? Tudo que está à nossa volta. Com toda certeza, no local onde você está, à sua volta, tem algum equipamento eletrônico. Tudo que está à nossa volta é ligado à eletrônica. Então, realmente é algo muito interessante, é uma ciência muito vasta, como a gente falou, mas aqui a gente vai dar um princípio desse fundamento, desse conhecimento. O que é eletrônica, portanto? A eletrônica é o estudo do controle de pequenas correntes elétricas para fazer com que todos os tipos de equipamentos eletrônicos funcionem. Embora seja uma ciência considerada nova, seria difícil imaginar um mundo sem televisores, rádios, computadores. Graças à eletrônica, podemos viajar e nos comunicar a nível mundial e universal, pois os astronautas estão explorando cada vez mais o espaço. Satélites, como você pode ver acima, lá logo no canto da página, colhem e transmitem sinais eletrônicos vindos da Terra. Você assiste programas ao vivo na televisão transmitido por satélites que estão do outro lado do mundo, né? Então, ele traz um panorama de tudo que traz à nossa volta, né, de conceitos de eletrônica. Bem ao final da página, a gente vai ter alguns componentes, né? A imagem de alguns componentes, talvez você conheça alguns deles. Primeiramente, transistor, diodo, capacitor, alto-falante, LED, resistor. Então, a gente vai mais para frente compreender cada um desses equipamentos, mais corretamente qual a função de cada um deles, o que cada um deles desempenha em um circuito eletrônico. Os blocos de armar da eletrônica são chamados componentes. Há vários tipos usados para controlar a eletricidade de várias formas. Alguns dos componentes usados neste livro são apresentados acima. À medida que você prossegue com a leitura, descobrirá o que cada um deles faz e como trabalham em conjunto nos circuitos. Né? Então, só rapidamente, o que é a função de cada um, gostaria de passar para que vocês já tivessem uma noção desses componentes. Então, primeiramente, o transistor, que você pode ver logo no início ali, mais cinza, ele tem a função de sempre de amplificar, né, e chavear os sinais elétricos, e ele é utilizado, por exemplo, em modos de potência onde ele tem a função de amplificar, porque a função básica dele é a amplificação, né, de uma corrente elétrica. Temos também o alto-falante, né, a função dele, por exemplo, chega até ele a corrente elétrica, ele converte aquele sinal elétrico que ele recebe em vibrações sonoras, né? Então essa é a função do alto-falante. Temos também o diodo, tem um terminal, como você pode ver, uma entrada e uma saída. A entrada é chamada ânodo e uma saída que é um catodo, onde a corrente vai passar sempre por ele em um sentido único, né? Um único sentido de passagem, e ela transforma em uma rede alternada ou contínua. Temos também o capacitor, que ele serve como um filtro lá na fonte de alimentação, naquele circuito. Ele transforma a corrente pulsante em uma corrente contínua e ele também serve para bloquear a corrente contínua e deixar passar apenas a corrente alternada. Vale lembrar que, de acordo com cada componente eletrônico, com cada circuito, vai ser utilizado os equipamentos. Hoje a gente pode encontrar circuitos eletrônicos que têm todos esses componentes juntos. Resistor, a função do resistor, como você pode ver, ele diminui ou oferece uma resistência à passagem de energia. Quanto maior o valor da resistência dele, maior será essa barreira. Mais para frente a gente vai entender, você pode ver que ele tem uma faixa de cores, né? Conforme essa faixa de cores vai determinar qual a resistência desse resistor. Temos também LEDs, que é semelhante a um diodo. Ele emite um sinal luminoso, né, quando a corrente passa por ele. Então é possível, aliás, você verificar se está passando corrente elétrica por aquele circuito, por aquela parte do circuito, através da presença de um LED. Na página 5, a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre corrente, né? O contexto de eletrônica, tudo é voltado sobre a corrente elétrica, né? Todo o funcionamento do equipamento eletrônico, para ele funcionar, ele tem que ter corrente, tem que ter uma corrente elétrica. É necessário que a gente entenda, né, qual a diferença, né, entre corrente elétrica e outros tipos de corrente. Aqui, primeiramente, a gente vai trabalhar com a corrente contínua, né? Mas a gente entender como é o conceito básico, como é o conceito inicial, como é possível você, por exemplo, vai ter um exemplo abaixo, ligar uma bateria, ligar os fios na bateria e acender uma lâmpada. É um processo simples, básico, mas é o nosso ponto de partida para a gente começar a entender. Então, sobre a corrente elétrica. Uma corrente elétrica é o deslocamento de partículas microscópicas chamadas elétrons. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Ao longo de um fio, todas as substâncias contêm elétrons. Tudo que está à sua volta contém átomos, né? E átomos são compostos por elétrons, né? Então, os elétrons estão em todos os locais. É o livro que você está vendo, a apostila, componentes eletrônicos, são feitos de átomos, que são um composto de elétrons. Então, a gente tem, mais ali acima, você pode ver um exemplo, tem uma fonte de alimentação, tem o fio, e lá dentro do fio pode ver um monte de elétrons, né? Ele faz uma imagem como se fosse várias personagens, né? Vários bichinhos. Esses são os elétrons, em movimentos no interior do fio, fazem com que a lâmpada se acenda. Mais abaixo a gente tem outra definição. Em certas substâncias, como fios metálicos, os elétrons podem se mover com mais facilidade, com a aplicação de um suprimento de energia. As substâncias em que os elétrons se movem mais facilmente são chamadas de condutores. Ali a gente tem um exemplo mais prático para que a gente consiga entender. Tudo o que está à nossa volta é composto de elétrons, certo? O fio, né, mais especificamente o fio de cobre que é utilizado, ele é um bom condutor de passagem de elétrons. Se ligado, né, numa bateria, você sabe que a bateria tem a carga positiva e a negativa. Você ligar uma extremidade de um fio, a parte negativa, a outra extremidade de um fio na parte positiva e uma lâmpada ao meio, como você pode ver nesse esquema, a bateria vai impulsionar energia elétrica, né? Vai tirar energia e vai fazer os elétrons, automaticamente vai empurrar os elétrons, gerando uma corrente contínua que vai acender a lâmpada. Bem simples, não é mesmo? Então, esse é o funcionamento básico de tudo, né? Da corrente elétrica, é ter uma fonte de energia, no caso uma bateria, que vai sempre impulsionar os elétrons através de um circuito, né? E a gente vai ter os componentes que vão fazer e vão determinar, amplificar, por exemplo, esse circuito, vão reduzir, como é o caso dos resistores. Então, tudo é composto nesse esquema. A corrente contínua faz com que os elétrons circulem pela mesma. Logo abaixo, a gente tem a seguinte definição. A bateria é uma fonte de alimentação com dois polos. Uma tem carga positiva e outra carga negativa, como a gente viu. Os elétrons também têm carga negativa. Quando um fio é conectado a cada um dos polos, os elétrons no fio são repetidos pelo polo negativo e atraídos pelo positivo, né? Então isso faz com que eles se movam através do fio e formem uma corrente elétrica. A força que vem da bateria é que faz com que os elétrons se movimentem, é chamada força eletromotriz ou tensão, como é popularmente mais chamada. E é medida em volts, né, essa tensão. Então, ali você tem uma corrente lá que tem tantos volts, é de acordo com essa frequência. Logo abaixo a gente tem a história da primeira bateria, né? Então, no ano lá de 1800, Alessandro Volta conseguiu construir a primeira bateria a partir de dois tipos diferentes de metal e ácido. Foi o primeiro a mostrar que podemos conduzir e controlar a eletricidade. Portanto, a palavra volt, né, que a gente viu, vem do nome Volta, né, do sobrenome Volta, do Alessandro, que inventou o conceito da bateria lá no ano de 1800 ainda. Então, basicamente, a gente conseguiu compreender o conceito da corrente elétrica, como funciona esse mecanismo, para que a gente consiga adentrar e aprofundar, né, os nossos estudos. Então a gente vai partir na página 6, aonde diz o seguinte: criando circuitos. Um circuito é um caminho através do qual a corrente elétrica pode passar. Cada circuito precisa de uma fonte de alimentação. Como a gente viu, fonte de alimentação, a bateria, e algo para conduzir a corrente elétrica, um fio. Nas próximas duas páginas são apresentados alguns circuitos simples para que você possa aprender mais. Então, tem um exemplo ali até na prática, se você quiser fazer, muito simples, talvez você já tenha feito. Pega uma bateria, uma lâmpada de rosca, bocal e dois pedaços de fios. Retire 1,5 cm de plástico de cada uma das extremidades do fio. Uma você vai ligar no ponto positivo até a lâmpada, outro no ponto negativo até a lâmpada também. Enrola as extremidades de cada fio em torno do polo da bateria e então toque os terminais da lâmpada com os dois fios. Ele se acenderá porque você criou um circuito. E cada vez que você retirar, você vai interromper esse circuito e a lâmpada se desligará. Esse é o funcionamento de quando você aperta numa tomada e vai acender uma lâmpada, né? Então é a corrente elétrica que está gerando esse fator. Caso você não tenha entendido ainda, abaixo tem mais uma explicação. Como funciona o circuito? Para ele dar um exemplo de um robô. Há baterias ou pilhas de todas as formas, tamanhos e geralmente nela estão escrita a sua tensão. Então, de acordo com cada circuito, de cada componente que você vai ligar, você vai precisar de uma tensão diferente. Por exemplo, a energia que um pequeno rádio consome, vai utilizar, vai ser muito menor do que um home theater ou qualquer outro grande equipamento. É o mesmo core com as televisões, né? Então, de acordo com cada circuito eletrônico, vai precisar uma tensão. Você sempre deverá ter um componente em um circuito para utilizar a corrente. Caso contrário, a bateria pode ser danificada. Então, ele dá o seguinte exemplo. Imagine a bateria sendo um robô altamente carregado. Quando o robô não está tocando em um condutor, a corrente não pode passar e a lâmpada não acende. Para que a corrente passe, deve existir um circuito completo do polo positivo para o polo negativo da bateria. Então, ele encostando, como você pode ver na imagem à direita, ele vai gerar esse circuito e a lâmpada vai se acender. Partindo lá na página número 7, a gente segue ainda nessa definição de corrente elétrica. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre os condutores, né? Então, conduzindo a corrente elétrica. Aqui está uma outra experiência para ser realizada. Você pode montar o mesmo circuito que a gente viu antes, né? Os dois fios ligados à bateria e à lâmpada. E em uma das extremidades, né, ao meio do fio, você corta ele e liga o mesmo em algum componente. Ali a gente tem borracha, moeda, chocolate, lápis, chave. Aí você vai conseguir entender se um material ele é um condutor de eletricidade ou não. No caso ali você tem um exemplo que foi colocado um parafuso, né, entre esse circuito e acendeu a lâmpada, porque a gente viu que o metal é um condutor de eletricidade. Se colocar um outro componente, a madeira, vai conduzir, não vai conduzir, não vai acender a lâmpada. Naquele quadro azul a gente tem a seguinte informação, o condutor e o isolante. Um fio elétrico, então, é composto por um condutor, que é o cobre, né, que fica no meio, e é coberto por um isolante, que é o plástico. Então, esse é, assim é constituído o fio. Momento Interação. A gente traz o nosso primeiro Momento Interação da Rádio Web número 1 do curso de Eletrônica Básica. Momento Interação é um momento onde a gente traz uma dúvida de um aluno. Essa dúvida chegou até nós através dos canais de atendimento e a gente compartilha essa dúvida bem como a resposta para essa respectiva questão que o aluno nos propôs, para que você também tenha conhecimento e que assim a gente possa aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Muito importante esse momento de interação da Rádio Web, que você pode participar dele também. Você pode solicitar as suas dúvidas nos canais de atendimento e em novas edições que são feitas anualmente, a sua dúvida pode estar aqui também. A gente traz a dúvida do Wagner Souza, da cidade de Vitória, estado do Espírito Santo. A dúvida dele é bem simples. Qual o melhor metal condutor elétrico hoje existente? A grande maioria, né, acredita que é o cobre, né? O cobre é o melhor metal condutor porque ele está presente em todos os equipamentos eletrônicos, em todo tipo de fiação, em todos os circuitos. Há quem diga também que é o ouro, né? O ouro, o metal ouro é o melhor condutor. O melhor condutor é a prata. A prata é o melhor condutor elétrico, né? Dos metais é o melhor condutor elétrico. No entanto, ela não está, obviamente, presente em nosso meio, né, presente em nosso meio pelo custo elevado da mesma, né? Então, seria inviável, né, a produção de alguns equipamentos utilizando esse tipo de material de condução. Vale lembrar também que hoje em todos os equipamentos, como a gente citou, se utiliza o cobre. No entanto, o metal do cobre é um ótimo conduzente de eletricidade, mas ele pode ter variações, porque a gente encontra alguns materiais que eles não são totalmente feitos de cobre, né? Então são materiais compostos, né, aonde tem a composição com outros materiais e que vai perdendo sim a sua capacidade de condução. Então, alguns tipos de fiação de circuito pode não apresentar o mesmo resultado do que outros, justamente por essa questão do metal condutor, né? Mesmo sendo cobre, um pode ser uma composição mais pura, né, e outra mais composta, né? Logicamente, com o intuito de redução de custos. Então, espero que eu tenha retirado sua dúvida, Wagner Souza, né? E reiteramos novamente, caso você tenha dúvida, utilize esses canais de atendimento e a sua dúvida pode estar sim aqui em uma nova edição de uma outra rádio web. Mais abaixo, em vermelho, a gente tem placas de circuito impresso e o chip. Ainda nesse contexto de circuito eletrônico, a gente vai aprofundar, a gente conseguiu mais ou menos ter uma noção do que é um circuito, como forma um circuito. E abaixo a gente tem o exemplo de uma placa de um circuito impresso. Com certeza você já deve ter visto também, ele está presente em todos os equipamentos eletrônicos, você já deve ter visto uma placa semelhante a essa. Então, como diz abaixo, na maior parte dos equipamentos eletrônicos, os componentes para o circuito são distribuídos em uma placa de circuito impresso. Essa placa é feita de uma substância, geralmente fibra de vidro, que não conduz corrente elétrica. A placa tem trilhas de cobre para levar a corrente de um componente para outro, de acordo com a necessidade. Então, como você pode ver na imagem. Ao lado direito, a gente tem algo mais bacana ainda, né? O chip de silício, como é chamado. Ali tem uma aproximação que ele dá para você conseguir visualizar melhor. Então ele está dentro de um componente plástico, esse chip. Ele é um fragmento muito pequeno de silício que contém centenas, às vezes milhares de componentes microscópicos. Eles são conectados por vias que conduzem a corrente através do silício. O nome técnico de um chip de silício é circuito integrado, ou CI. Então, é uma forma totalmente, pode-se dizer, reduzida de um circuito, né? Então, você tem um grande circuito lá em um único componente. Então, é o que a gente tem hoje na tecnologia hoje. O circuito eletrônico ele é composto por essas duas formas, né? Ou pela placa ou através de um chip. Não se utiliza um equipamento, todos os componentes ligados através de um fio, né? Alguns componentes, o que liga a placa, por exemplo, até um alto-falante, alguns equipamentos, alguns componentes sim. Mas a maior parte eletrônica de um equipamento, ele é passado através de uma placa de circuito impresso ou até mesmo de um chip. Na página 9, a gente vai compreender um pouco mais sobre resistência. O que é resistência, né? Corrente e tensão são dois dos principais elementos do circuito, né? E a gente já viu. A tensão ela é emitida, por exemplo, através da bateria. E a corrente é a corrente elétrica que circula por meio de um circuito. O terceiro é a resistência. É a forma pela qual determinadas substâncias restringem o fluxo de elétrons e assim reduzem a força daquela corrente. Este é um dos principais meios de controlar a corrente em um circuito. Então, digamos, em um determinado componente você precisa uma corrente específica, em um outro determinado componente você precisa amplificar aquela corrente, de acordo com cada componente eletrônico, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Ali embaixo você tem aquele exemplo, onde o homem pisa em cima da mangueira, porque naquele exato momento, né, ele não precisa um grande fluxo de água, ele precisa um fluxo exato de água, ou seja, a energia chega até ele, ele reduz a energia para a passagem, né, para o componente na energia, na quantidade de energia adequada, né? Então, ali abaixo a gente tem um balãozinho, a resistência é medida em ohms. Os cientistas usam o símbolo grego ômega como abreviação, né? Então, um dos componentes que tem essa função, a principal função de obter essa resistência, de fornecer essa resistência em um circuito, é propriamente o resistor. Todos os componentes apresentam determinado grau de resistência à corrente elétrica, mas os chamados resistores são feitos especialmente para controlar a corrente e a tensão de um outro componente, ou para impedir que um componente delicado seja danificado por excesso de corrente. Aquilo que a gente citou, né? Aquele determinado componente no circuito precisa apenas uma carga específica de corrente elétrica, e se for uma carga elevada acima do que ele pode receber, vai danificar aquele componente no sistema. Por isso que são usados os resistores. A maioria dos resistores contém carbono, que não é condutor de eletricidade, por isso ele fornece essa resistência. Então, logo abaixo a gente tem uma definição, né, de corrente, voltagem e resistência, no que tange as formas de medir ela, né? Então, corrente, tensão e resistência estão relacionadas e dependem uma das outras, todas estão atreladas, né, uma à outra. A força de uma corrente circulando em um circuito depende do quê? Da tensão emitida pela bateria e da quantidade de resistência que existe no circuito. Então, se tiver mais resistências no circuito, a corrente, obviamente, vai ser menor. Então, os três, sim, são ligados. O amperímetro mede a corrente, o voltímetro mede a tensão e o ohmímetro mede a resistência. Você pode medir a corrente, tensão e resistência usando medidores especiais usados para verificar valores de circuitos e componentes ou para encontrar a área de um circuito que apresenta avaria, né? Ou seja, num processo eletrônico, para você verificar se tem algum problema, você vai utilizar esses equipamentos para medir a voltagem exata naquele local, para você medir a amperagem, para você medir a resistência, né? Então, esses são os equipamentos que você vai utilizar. À direita, a gente tem uma breve definição, né, do que se pensava antigamente, que a corrente elétrica ela fluía de positivo para negativo, sempre no mesmo formato. Embora hoje em dia se saiba que ela circula na direção oposta. A primeira direção foi mantida porque em torno dela foram criadas muitas leis. Para que não haja confusão, ela é chamada de corrente convencional. Então, apenas uma informação, um dado muito importante. Ainda no final da página 9, a gente tem uma advertência, né, como você pode realizar alguns testes, ou o que você está aprendendo, você pode colocar em prática. É indispensável, né, você olhar no fator segurança, na sua segurança. Então ele diz o seguinte: a rede de eletricidade em sua casa possui uma tensão muito alta. Em alguns países é de 110 volts, em outros chega a 240 volts. Isso é suficiente para matá-lo caso você entre em contato direto com ela. Partindo na página número 10, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento nos resistores. Como a gente citou, cada resistor vai ter uma resistência determinada. Se você precisa que naquele local tenha uma resistência X, você vai necessitar de um resistor X. Então, resistores são usados para limitar o fluxo de corrente em circuitos. A resistência é medida em ohms, como a gente viu. Em circuitos, ela pode variar de uns poucos ohms a milhões. Você pode descobrir o valor de um resistor pelas listras coloridas pintadas nele. As cores são partes de um código de cores especial para que você possa compreender, né, o valor de resistência de cada resistor. Ali você tem um círculo com várias cores, que vai da cor preta, número 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, roxo 7, cinza 8 e, por fim, branco 9. Cinza 8 e branco 9. Então, de acordo com essas cores, você vai ter um valor específico no teu resistor. Como você faz esse cálculo para saber qual resistor você vai utilizar? Primeiramente, as duas primeiras listras de cores vão simbolizar os dois primeiros números, né? Vamos lá naquele exemplo daquele resistor marronzinho mais abaixo. Então, os dois primeiros quer dizer o número, então dois cincos, né? Certo? O terceiro, o que quer dizer? A quantidade de zero que se acrescenta depois, né? Então, por exemplo, preto são quantos zeros? Nenhum, né? Então, é apenas aquele resistor amarelo 55 ohms. Já o azul, ele já é maior porque ele tem duas listras vermelhas, né? Vermelhas a gente sabe que é o 2. Então, a gente tem 22 e, posteriormente, a gente tem o azul, que representa 6. Então, 22 mais 6 zeros posteriores, 22 milhões de ohms, né? Então, esta é a forma de você verificar a resistência em um resistor. Abaixo a gente tem uma fórmula bem interessante, que é a lei de Ohm. Você pode calcular a corrente, a tensão ou a resistência com base nessa fórmula, usando a lei de Ohm. Para usar a fórmula, você precisa saber os valores de duas das quantidades. Ou seja, se você sabe o valor da tensão e sabe o valor da corrente, você pode descobrir qual o valor da resistência. Se você sabe, por exemplo, o valor da corrente e da resistência, você pode saber qual o valor da tensão. É uma forma muito simples, como você pode ver, ali dá o exemplo da tensão. Você quer saber qual a tensão? É simplesmente você fazer a corrente vezes a resistência. Você vai ter o valor da tensão necessária para aquele circuito, né? Então, digamos que você tem um circuito que vai precisar uma corrente específica, né? E uma resistência específica, mas você não sabe qual a bateria que você vai utilizar para tocar essa resistência. Você só faz o valor da corrente necessária para aqueles equipamentos vezes a resistência e você vai ter o valor da tensão, o valor da voltagem para abastecer aquele circuito. Então, ali ele dá um exemplo, né, como se fosse um triângulo, três componentes, e é dessa forma que é feito esse cálculo. Partindo na página 11, nós temos um exemplo do resistor num circuito simples, né? Então, a gente tem primeiramente aquele exemplo lá que a gente já citou, a bateria ligada à tomada, simples, normal, a lâmpada vai se acender, tendo os dois polos, polo positivo e polo negativo, ela vai acender de uma forma bem clara, né? Usando todo o seu potencial. Se você colocar um resistor, lembrando que o resistor tem a função de diminuir a corrente elétrica, obviamente essa lâmpada já vai ficar mais fraca. Se você pode ver mais abaixo, você tem lá dois resistores ligados na corrente. Então, o que vai acontecer? A lâmpada vai ficar mais fraca ainda. No outro lado, você tem dois resistores ligados simultaneamente, né? Então, antes a gente tinha dois resistores, mas um passando para o outro. Ali a gente tem os dois recebendo a carga da corrente elétrica simultaneamente, de forma paralela. Então, a lâmpada não fica com o seu formato normal, sem que houvesse resistor, mas ela fica mais forte. Logo abaixo a gente tem uma questão, que até você pode fazer esse cálculo. Qual a quantidade de corrente que passa quando a voltagem da bateria é de 6 volts e a resistência é de 1.5 ohms. Como é que você faz para você saber? Lembra da fórmula? Você tem o valor da, do volts, né, da tensão da bateria, e você tem o valor da resistência. Eu quero saber qual a amperagem, qual a amperagem da corrente. Então é só a gente pegar o valor da voltagem vezes o valor da resistência e a gente vai obter o número 4. Então a gente sabe que a amperagem é 4 amperes. Ao lado a gente tem a seguinte informação: resistência altas são medidas em kiloohms e megaohms. Então quando a gente tem 1000 ohms é chamado 1 kiloohms, certo? E quando a gente tem 1 milhão, né, é megaohms. Então apenas uma denominação para que você saiba, né, e possa entender posteriormente quando for citado aqui mesmo nessa apostila, quando se fala em megaohms é 1 milhão de ohms, certo? E quando se fala em kiloohms é 1000 ohms, ok? Na página 12 a gente vai ter um contexto mais prático ligado à parte de corrente elétrica. Muito importante é explicar para você, Carol, ao longo dessa apostila, das outras também, a gente vai abordar vários conteúdos práticos, né, explicando para que você também consiga colocar em prática aquilo que a gente tá citando, né, criar pequenos circuitos. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Vale lembrar que não é obrigatório você fazer, se você consegue ter um compreendimento sem realizar estes testes, esses procedimentos práticos, ok, né? Mas se você quer colocar na prática, né, não só para o que a gente está abordando aqui na apostila, mas posteriormente, quando você for aprofundar os seus estudos, é necessário sim, né, que você trabalhe mais esse lado prático, aquilo que a gente vai passando, você vai colocando na prática, justamente porque a gente oferece essa opção, né? O CPED curso traz a possibilidade daquilo que a gente coloca, você explicar logo como você colocar na prática para você entender. No entanto, não é obrigatório, né? Para você colocar esses itens na prática, se faz a necessária aquisição de alguns equipamentos, principalmente agora no nosso primeiro exemplo, uma placa Fireboard, os fios, né, uma bateria, o LED, né, e tudo isso aqui você pode comprar até mesmo na internet, né, em uma quantidade um pouquinho maior, no modelo que você precisar, você pode adquirir esses equipamentos para você pôr em prática. Mas se você consegue entender apenas através das ilustrações, ok. Então, a gente vai trazer lá na página 12 um conceito um pouco mais prático, como a gente disse. A melhor maneira de compreender a eletrônica é criar alguns circuitos, né? É o que diz no primeiro parágrafo. Simples para observar como funcionam os componentes. Nessas duas próximas páginas existe um circuito que poderá criar para testar um componente, chamado OLED, que a gente viu lá inicialmente, né? O LED brilha como uma pequena lâmpada. Você poderá descobrir qual o material necessário e como preparar uma placa para a experiência, para ser usada para os projetos neste livro, ok? Então, a Fireboard, que é uma placa específica, como você pode ver ali na lateral, é onde ela é interligada com vários fiação de cobre, né? Onde é possível você montar vários tipos de circuitos. Então, você pode se utilizar dessa placa, ok? Você poderá aprender a soldar, né? Você vai aprender a soldar nas páginas 40 e 41. A gente vai passar uma explicação prática do processo de soldagem. É necessário, logicamente, você praticar um pouco antes de começar a montar o circuito, né? Ou seja, você pegar o domínio dos equipamentos de solda para que você consiga pôr em prática, né? Então, é um equipamento de solda, lógico, específico para componentes elétricos, né? É aquele aparelho de solda metálica que é utilizado na funilaria, né? Então, apenas um pequeno aparelhinho que você utiliza para fazer essas soldas eletrônicas. Então, ali ele mostra, né, um processo onde você tem um LED ligado a uma fiação e a um resistor de 220 ohms, ok? Lá abaixo, a gente tem a informação que ao invés de você soldar diretamente, né, digamos, a parte do LED diretamente na placa, você pode utilizar pinos de ligação, onde você coloca o pino na placa e solda os componentes no pino e não diretamente na placa. Dessa forma você aumenta a vida útil da tua placa Verboard, ok? Observando os LEDs lá embaixo, LED é a abreviatura Light Emitting Diode, ou seja, diodo emissor de luz. Um diodo é semelhante a uma rua de mão única para a eletricidade, ou seja, só passa a corrente em um único sentido. Um LED é um tipo especial de diodo que se acende e é usado em um circuito para mostrar que uma corrente está circulando. Por que que ele é utilizado? Então a gente tem vários circuitos eletrônicos, em um ponto específico a gente tem alguns LEDs. Em caso de um conserto, em caso de um problema, você tendo o LED, você consegue logo identificar em qual local, né, tem uma falha naquele circuito, né? Então, se até aquele exato momento você tem o LED aceso, você sabe que até aquele momento no circuito não tem nenhum problema. Então, o problema, logicamente, é posterior a esse ponto específico. Na página 3, então, você tem já um passo a passo de como a gente vai montar esse circuito, ok? O que que você vai precisar lá no quadro azul, ó? Uma placa experimental com quadriculado. Na página 42 tem mais especificações sobre ela, né? Uma Verboard, um LED, né? Você vai precisar de um LED, um resistor de 220, que tem que ser como? Vermelho, vermelho e marrom. Por que vermelho, vermelho e marrom? Vermelho simboliza o que dentro daquela tabela de cores que a gente viu? Vermelho simboliza o 2, certo? E o marrom simboliza o 1. Então, vermelho e vermelho, 22. A terceira cor é a quantidade de zeros. Um zero somente, então 220 ohms, ok? Além disso, a gente vai precisar de dois pedaços de fio, pinos para soldar diretamente na placa, e um kit para soldar que a gente vai ter lá na página 40 mais explicações sobre ele, ok? Então, primeiramente, coloque os pinos nos furos C47 e H47. Como ele é uma placa, cada ponto ele tem uma denominação, né? Então o pino você coloca na parte de baixo. Agora na parte da frente da placa, enrole um pedaço de fio descoberto em cada um dos pinos. Na parte 3, pegue 4 pinos e coloque nos furos C1, L1, Q1 e H1. Prenda-os nas trilhas com pingos de solda. Na frente da placa, solde a ponta mais curta do LED no pino 1, no pino, aliás, do furo Q1, e a mais comprida no pino L1. Por que é a parte mais fina, a parte mais pequena e a parte mais grande? Sempre a parte menor é a parte negativa. Então, justamente por isso que o LED ele vem dessa forma, né? Então a parte menor é a parte negativa. Quinta etapa, enrole um pedaço pequeno de fio nos pinos Q1 e H1 e solde o resistor de 220 ohms nos pinos C1 e L1. Conecte o fio de C47 ao terminal positivo da bateria e o fio H47 ao terminal negativo. O LED vai acender. Quando você liga os fios em uma bateria, a corrente passa pelo circuito do polo positivo para o negativo. Ali diz a sugestão de você também experimentar trocar os fios da bateria, de forma que o negativo vai no positivo, positivo e negativo, você pode ver que o processo se interrompe. Ali nos elefantinhos a gente tem o exemplo do funcionamento do LED, né? Ele dá o exemplo que imagine uma fileira de elefantes andando com a tromba de um presa ao rabo de outro. Se algum deles estiver virado para o lado errado, impede que toda a fileira se movimente para a frente. O LED tem a mesma função. Se você conectar a ponta negativa à via positiva da bateria, o LED possui uma resistência alta, então ele bloqueia aquela corrente elétrica. Então, continuando o nosso estudo na página 14, nós vamos compreender um pouco sobre o armazenamento da carga elétrica dentro de um circuito. Muito bem, quem desempenha essa função é o capacitor. Como a gente pode ver lá no primeiro parágrafo, componentes chamados capacitores se enchem de eletricidade quando conectados a uma fonte de alimentação e armazenam a carga durante algum tempo. São usados, por exemplo, em um televisor para elevar e armazenar as altas tensões. Né? O televisor tem, em média, tem que manter uma tensão de 25 mil volts, né, dentro da televisão para o seu funcionamento. Então, o capacitor garante, né, essa tensão dentro da televisão. Quando carregado a tensão através de um capacitor, é igual à da bateria ou da fonte de alimentação. Esta é uma das razões pelas quais é muito perigoso tocar o interior de um equipamento elétrico que utiliza eletricidade da rede. Os capacitores permanecem altamente carregados mesmo depois que o aparelho tiver sido desligado, né? Então, em aparelhos que estão conectados diretamente à rede elétrica, mesmo após estarem retirados da tomada, pode haver energia no circuito dele, né? Justamente por quê? Justamente por causa dos capacitores. A gente vai ver posteriormente uma experiência que vai demonstrar claramente isso daí. Então a gente tem lá os tipos de capacitores, né? Alguns modelos que você pode ver abaixo. Existem capacitores de todos os tipos, tamanhos, alguns são chamados eletrolíticos e possuem um terminal positivo e outro negativo, que deve ser ligado de forma correta, né? Por onde entra o sinal negativo, vai transformando o sinal positivo. Outro fator muito importante também, o valor do capacitor é medido em farads, que são unidades grandes, né? Os microfarads são usados com maior frequência, escreve-se o F é mil, milhão. Formam um farad. Nem todos os capacitores são eletrolíticos. Geralmente os que possuem um valor abaixo disso, né, abaixo de um farad, podem ser ligados a um circuito em qualquer sentido, né? Não respeitando uma fonte positiva ou negativa, independentemente. Abaixo a gente tem a demonstração, né, de um circuito de um capacitor, praticamente o mesmo modelo de circuito que a gente visualizou para a gente entender o funcionamento do LED. O único diferencial é que no lado direito, né, do LED, após o resistor e o LED, a gente vai colocar esse capacitor, ok? Você vai colocar pinos Q1 e H1, enrole a ponta negativa no H1. Esse capacitor deve ser um capacitor de 100 microfarads, ok? O que vai acontecer? O LED ele vai acender, né, por um segundo enquanto o capacitor está sendo carregado e depois ele vai se apagar quando o capacitor estiver totalmente carregado. Então, quando o capacitor está armazenando energia para ele, o LED vai se ligar, ok? E posteriormente, quando o LED irá desligar, é porque o capacitor já tem a sua energia completa. No outro lado, na página 15, a gente segue ainda entendendo um pouco mais sobre isso. Ali dá um conceito novamente de corrente alternada e corrente contínua. Corrente contínua é todo tipo de energia. Corrente contínua, então, é proveniente de uma bateria. E a gente tem o exemplo da corrente alternada, né? A corrente alternada é a que está na rede elétrica, né? Então, na eletricidade, antes de chegar nessa casa, antes dela ser transformada em uma corrente contínua, a rede em si é uma corrente alternada, né? Onde a corrente ela vai para trás e para frente, né? Por isso que ela é chamada alternada, né? Esse para trás e para frente são muitas vezes, né, uma frequência muito alta por segundo, né? Então é a corrente alternada. Para ela chegar até a nossa residência, é necessário passar por um transformador que vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Logo abaixo, a gente tem mais algumas informações. Ali você tem uma ilustração, né, que mostra, né, como funciona o carregamento de um capacitor. Uma vez carregado um capacitor, bloqueia a corrente contínua, mas ele nunca vai bloquear a corrente alternada. Esta é a razão pela qual, no primeiro estágio da experiência abaixo, o LED se apaga. Com a corrente alternada, o capacitor constantemente carrega-se e descarrega à medida que a corrente circula para trás ou para frente. Então, circulou, ele vai carregar, ele retorna a corrente alternada, como ela não tem um único sentido, ele vai descarregar, voltou, carrega. Esse é o funcionamento de um capacitor dentro do sistema que tem a corrente contínua e a corrente alternada. Sintonizando rádios, ali ele demonstra, né, que o capacitor também é utilizado para você definir frequências do rádio. É, mais à frente a gente vai conseguir compreender um pouco mais de uma forma básica nesse, né, contexto. E lá embaixo, na parte amarela, a gente tem como a gente colocar isso na prática para que você consiga entender. Então, é o mesmo processo daquele exemplo anterior que a gente viu com o capacitor. O que vai diferenciar é o seguinte: você tem aquele circuito já pronto, você só vai trocar o lado, né, do capacitor, a parte positiva pela parte negativa, vai retirar a bateria e vai unir os fios. Pode ver que ali ele está sem a bateria. Vai formar um circuito normal, né, no entanto, sem a bateria e invertendo os polos do capacitor. Então ali ele diz, né, desconecte os fios da bateria e torça os juntos de forma que o circuito ainda esteja completo. Retire o capacitor, gire e substitua os pinos, não permitindo que suas extremidades se toquem. O LED deverá acender-se por instantes enquanto usa a carga armazenada no capacitor. Então essa é a prova que o capacitor detém energia. Mesmo sem a bateria, como ele vai ter energia ali, ele vai acender por alguns instantes o LED e após vai se desligar. O circuito vai funcionar com a energia do capacitor. Na página 16, a gente vai conseguir compreender algo muito importante, muito utilizado, né, no contexto de eletrônica, que é os diagramas, né, os símbolos e diagramas. Quando você for consertar um componente, um equipamento, melhor dizendo, ele vai ter um mapa, um diagrama, onde cada símbolo vai desenhar, né, vai representar um componente dentro daquele circuito. Você vai conseguir entender por onde que aquele circuito passa, em que parte que tem um capacitor, em que parte que muda a voltagem, em que parte que muda o ponto de resistência dentro daquele circuito, através de um mapa de um diagrama. Você precisa ter amplo conhecimento de cada um desses símbolos. Primeiramente, no lado esquerdo, você pode ver os dois circuitos que foram montados, um circuito com LED, apenas com LED, e aquele último que é o circuito com o capacitor. A gente pode ver o quê? Aquilo que foi criado através de um diagrama, de um mapa de diagrama. Então, primeiramente a gente tem o circuito com LED, pode ver a bateria, né, logo no, na parte de cima, ela vai passar pelo resistor, ela vai passar pelo LED, ela vai passar novamente pelo fio e vai retornar na parte negativa da bateria. Simplesmente, olhando aquele mapa, você consegue entender. No abaixo, logo abaixo a gente tem o circuito com o capacitor. A mesma coisa, a bateria lá em cima, vai pela parte positiva, passa pelo resistor, passa pelo LED, passa pelo capacitor e retorna na parte negativa da bateria. Então, aquele circuito que você criou, ou mesmo que você não tenha criado, ele está representado simplesmente através desse diagrama. Então, é necessário que você entenda cada um dos símbolos que representam o diagrama. No lado direito da página, você vai conseguir ter a definição de cada um deles, para que você possa entender. Primeiramente, a bateria. A bateria é aquele símbolo que você tem um mais e um menos, né? E os riscos paralelos no meio. Como você pode ver naquele exemplo, tanto do LED como do capacitor, né? Quando a bateria fica em cima, ela é representada nesse formato. Não necessariamente ela vai conter aquele mais, aquele menos, né? Então o risco maior, paralelo maior, vai representar a parte positiva e o paralelo menor a parte negativa, como a gente tem naquele exemplo daquele mapa, daquele diagrama. Os fios são representados de que forma? Então um fio é paralelo, reto, né, é representado apenas por uma linha. Quando há um cruzamento, né, como a gente tem naquele exemplo abaixo, ele é representado daquela forma, e aonde é feita uma conexão é representado através de um ponto naquele fio. Lâmpada, né, a gente ainda não montou, aliás, montamos, acho que no primeiro exemplo, né, o circuito com a lâmpada é aquela bola com um X no meio. Um resistor é apenas um quadradinho, né, um retângulo, aliás, unido por duas linhas. Um LED é uma flecha, seguida de duas flechas descendo para baixo. Esse é o símbolo do LED. E o capacitor, a gente tem o capacitor eletrolítico, né, para altas voltagens, aonde ele vai contar muitas vezes com o mais e o menos, mas geralmente a parte preta, né, o retângulo preto vai ser a parte negativa e o retângulo branco vai ser a parte positiva do capacitor, apenas para que você consiga entender. Outra coisa que não foi citado ainda relacionada ao capacitor, se você for prestar atenção lá no último capacitor que aparece na página, aquele cinza, na página 16 ainda, ele tem uma lista preta, né? Então, sempre essa lista preta em qualquer um dos capacitores que você tiver, no lado onde tiver a lista preta vai ser a parte negativa, né? Então, para que você consiga sempre identificar isso. Então, você conseguiu mais ou menos compreender o diagrama, né? Como você vai identificar o mapa. Se você for abrir qualquer equipamento, você vai ver que lá dentro tem esse mapa que representa qual é o circuito elétrico daquele componente, daquele equipamento específico. E você conseguindo compreender cada um desses aí, vai ser muito mais fácil você entender aquele circuito, como aquele circuito opera, a voltagem, enfim, todas essas informações. Agora que a gente vai avançando um pouquinho mais, quando a gente mostrar esses circuitos, esses exemplos de circuitos onde você mesmo pode montar, a gente sempre vai montar também através desse diagrama para que você consiga, ao longo do tempo, compreender este mapa de diagrama, ok? Na página 17, a gente vai compreender um pouco mais sobre os transistores, ok? Como diz ali no primeiro parágrafo, os rádios transistorizados recebem este nome devido aos componentes chamados transistores. A invenção dos transistores, em 1952, tornou possível a fabricação de rádios portáteis a pilha, para substituir os grandes modelos feitos com componentes chamados válvulas, né? Rádio com válvulas. Em um circuito, o transistor pode ligar e desligar uma corrente elétrica, e ele também tem a função de amplificar, né? Aumentar a corrente elétrica. Logo em cima você pode ver os dois tipos de transistores, né? Através de seu diagrama, NPN e o PNP. Os símbolos dos circuitos são mostrados acima. N e P referem-se à substância no interior do transistor. O transistor NPN é o mais comum e é o tipo que a gente vai mais abordar em nosso estudo. Então, nesse diagrama, você consegue identificar os dois tipos de transistor existentes. Logo abaixo, naquele quadro azul, você tem os modelos deles, né? Você pode encontrar não somente nesses modelos, mas em outras formas. Ele é composto por três pontos, certo? Um ponto chamado a base, outro o coletor e outro o emissor, né? Então, sempre é necessário você identificar, né, para que ele tenha no local onde ele está recebendo a corrente contínua, seja o ponto coletor, fique seu ponto coletor, ao meio sempre a base e a saída, o ponto emissor. Como a gente pode ver naquele texto que diz abaixo, um transistor tem três terminais e a cada um deles tem uma função diferente. Eles são a base, o coletor e o emissor. É importante identificar cada terminal corretamente antes de conectar o transistor em um circuito. Os fabricantes têm sistemas diferentes para os terminais de um transistor. Alguns deles são mostrados acima. O emissor muitas vezes é marcado por um ponto ou por uma lingueta na cápsula. Algumas vezes a forma de invólucro é importante. Então, geralmente através de um ponto, de uma lingueta, indica que é o emissor, né? Então, sabendo o emissor, você sabe que ao meio você tem a base e na outra ponta você tem o coletor. Logo abaixo a gente vai conseguir compreender um pouco melhor, né, qual a função dentro de um circuito o transistor exerce. Um transistor pode ser fabricado para ligar e desligar uma corrente em um circuito, aplicando-se uma corrente fraca ao terminal chamado base desse transistor, como vemos na ilustração. Então a gente tem lá naquele primeiro modelo, quando a base está inoperante, o transistor está desligado, não há corrente. Quando a base está conectada, a corrente circula normalmente no circuito. Como vemos na ilustração, quando não passa corrente pela base, não pode haver a passagem de corrente entre o emissor e o coletor, né? Como a gente viu. Uma corrente fraca aplicada à base permite que o transistor conduza a corrente do emissor para o coletor e permite também que uma corrente mais forte circule através do transistor. Os componentes conectados ao coletor podem utilizar esta corrente mais forte. Naquele outro exemplo, mais à frente, você tem o funcionamento do transistor, onde a corrente passa sobre o mesmo. Você pode ver que na base a corrente é mais fraca, né? Que ela precisa apenas para fazer a interlocução entre o ponto coletor e o ponto emissor dentro daquele circuito. No outro lado, na página 18, a gente vai colocar esse transistor dentro de um circuito. Então, o que, que você vai utilizar para realizar essa experiência? Aquela placa, ok? Um transistor tipo BC108, um resistor de 10K, pedaço de fio, 5 pinos para soldar e um kit solda. Então, um transistor, como na maioria dos outros componentes, não é muito útil por si só, embora ele constitua uma parte vital na maioria dos circuitos. Nesta página você poderá criar um circuito usando um transistor como uma chave para o LED. A ilustração da página seguinte mostra como funciona o circuito, né? Então, o transistor vai funcionar como uma chave liga e desliga para o acionamento do LED, ok? Então, primeira etapa, conecte o LED e o resistor à via negativa do circuito, solte um pino em S1 e um pedaço de fios nos pinos S1 e H1. Agora passe 4 pinos partindo de trás para frente da placa nos furos L6, L11, C11 e H11, como mostra na imagem. Prenda cada pino à trilha com solda. Agora, cuidadosamente, identifique os terminais do transistor, né? Identificar se tem lá a lingueta, então você sabe qual que é o emissor, o coletor e a base. Identificou, conecte corretamente no circuito. Se o transistor for conectado de forma errada, poderá ser danificado. Na etapa número 3, coloque o emissor no furo S4, o coletor no furo Q4 e a base em L2. Vire a placa e solde as pontas às trilhas. O transistor não precisa ser colocado em pinos, pois não vai ter movimentação. Você precisa de um resistor de 10 e 11, marrom, preto, laranja. Lembra da tabela de cores para identificar a resistência do mesmo? Então, marrom, preto, laranja. Na base do transistor, para cortar a corrente, solte o resistor aos pinos nos furos L6 e L11. Solte uma extremidade de um pedaço de fio descoberto ao pino L11 para criar um fio móvel. Conecte a bateria, certifique-se de que o sentido está certo, então tente tocar os pinos C11 e H11. Né? Dessa forma você vai estar interligando o circuito. Como se pode ver ali, né, um fio móvel, um pedaço de fio, tem uma extremidade livre e a outra presa dentro do circuito. Então, utilizando o transistor nesse circuito, né, o LED somente acenderá quando o terminal da base estiver conectado a C11. Né? Então, como a gente viu, o circuito do transistor só funciona quando a base está ligada. Quando você conecta o fio à base do transistor, o LED vai acender, ok? Na outra página a gente consegue ver de uma forma mais clara, exemplificando como ficou esse circuito, na página 19. Então, mais informações sobre o circuito do transistor. A ilustração abaixo mostra como a corrente flui no circuito do transistor da nossa experiência. Acompanhe esse caminho do polo positivo da bateria até o negativo. Onde fica o polo positivo? É, lembra daqueles exemplos que a gente citou do diagrama? O ponto positivo, né? A bateria fica naqueles pontos paralelos lá em cima, né? O menos e o mais. O mais, a parte positiva, então a gente vai partir da parte positiva do circuito até a parte negativa. Partindo da parte positiva, a gente vai ter a corrente circula por duas vias para o coletor e para a base do transistor. Então vai ter uma corrente voltada do resistor para a base e uma para o coletor do transistor. Posteriormente, o resistor da base mantém baixa a corrente da base. A corrente na base vai ligar o transistor e permitir que uma corrente muito mais forte circule pela via através do coletor. Os componentes ao lado do coletor são chamados de circuito de saída do transistor. Aqui o circuito de saída, o que é? É o LED que vai acender com aquela passagem amplificada da corrente. Quando o transistor está ligado, a corrente nessa parte do circuito é mais forte e o LED se acende. Na etapa número 4, diz o seguinte: existe sempre pelo menos um componente no coletor para extrair energia útil do circuito, ok? Etapa número 5, a corrente através do coletor e do emissor aumenta até que o transistor esteja saturado. Veja acima, a força da corrente depende da tensão da bateria e da resistência dos componentes próximos ao coletor. Então, logo acima a gente tem a etapa da tensão. A tensão na base deve atingir 0,6 para que o transistor seja ligado. A corrente então aumenta até que o transistor esteja totalmente em seu funcionamento ou saturado, como uma torneira completamente aberta. Se a base do transistor estiver conectada à parte negativa, o transistor não será ligado, a base deve ser conectada à via positiva da bateria. Então, para que você entenda como esse circuito funciona, ele vai passar da parte positiva da bateria, vai passar uma via por um resistor ligando à base, outro resistor ligando ao LED, e a energia circula e retorna do ponto emissor para o ponto coletor. Tendo a base ligada, o LED vai se acender. Abaixo a gente tem o diagrama desse circuito, né? A representação através de um diagrama. Que sempre é muito importante você ficar atento a isso. Na página 20, abordaremos um pouco mais sobre alguns outros tipos de resistores especiais, né? Para que a gente também consiga compreender a função deles dentro de um circuito elétrico. Então, os circuitos nessas páginas que a gente vai estudar vão usar alguns resistores especiais, como a gente citou, para controlar o nosso transistor que a gente acabou de ver. São três tipos que a gente vai ver: um resistor variável, o LDR e o termistor. Ali você tem, na parte amarela, né, você pode visualizar eles. Primeiramente, o resistor variável, o LDR e o termistor. Qual a diferença deles? É a forma de ativação, como eles são ativados, né? Então, primeiramente, o resistor variável, você consegue regular a tensão dele de acordo com a tua necessidade. Você vai torcendo aquele pino e vai regulando mesmo de acordo com a utilização que você tem. Ele pode aumentar a tensão dentro de um circuito, né? Um exemplo bem simples, o volume do rádio. Quando você aumenta o volume do rádio, é através de um resistor variável, onde você vai girando aquele botão, ele vai girando também o resistor, aumentando a voltagem, aumentando a potência, amplificando a potência do som. Temos também o resistor LDR, ele tem o acionamento por luz, né? Então ele pode ser utilizado numa câmera digital, aliás, num qualquer equipamento de fotografia e filmagem, onde ele capta a luz ambiente, né? E captando a luz ambiente, ele vai acionar ou não o flash da máquina, né? Então, a gente já consegue ver agora esses componentes já atrelados a algumas funções específicas que ele tem. Termistor é um outro tipo de resistor. Ele tem o seu acionamento através da temperatura, né? Então, um exemplo onde que ele pode ser utilizado em um alarme de incêndio, onde que em um local vai chegar uma certa temperatura. Chegando a essa temperatura, ele vai acionar o sistema de alarme, né? Fazendo o acionamento do chamado sprinkler, né? Que é um espessor de água que vai aspirar água naquele local, combatendo o incêndio. Então são três modelos de resistores, né? A gente vai conseguir compreender cada um deles no circuito, então testando cada um desses resistores, né? Se você não está utilizando esse contexto na prática, também é possível, apenas a gente passando essa explicação, você olhando o exemplo, entender como funciona a lógica, né, desse circuito. Então, o que que a gente vai ter? O que que você vai precisar? Primeiramente, a gente vai testar o resistor variável, né? Ele tem que ser um resistor variável de 1 megaohm. Você vai ter que ter um resistor comum de 10. Além disso, um kit de soldagem e dois fios curtos. Solde os fios nos pontos C11 e R11. Solde o resistor de 10K aos pinos R11 e H11. Solde um fio curto ao terminal do meio do resistor variável e um outro fio a cada um dos outros terminais. Solde esses fios, então, no ponto C11 e R11, como mostra naquela imagem. À medida que você ajusta o resistor variável, você está alterando a tensão entre a base e o emissor do transistor. Quando a tensão atingir 0.6 volts, o transistor vai ligar e o LED se acende. À medida que a tensão vai aumentando, o LED vai tornar cada vez mais brilhante até o transistor ficar saturado, né? Então, você vai conseguir fazer essa regulagem, né, através da variação desse resistor que você mesmo pode fazer. Então, à medida que você vai ajustando o resistor, você está alterando a tensão, aquela corrente elétrica que está passando naquele local. Então, é um exemplo do controle do volume de um rádio, onde você vai alterando, ele vai aumentando a tensão, e isso, aquele sinal elétrico, né, essa corrente elétrica vai ir até o alto-falante e vai transformar em uma corrente sonora, um sinal sonoro através da vibração do alto-falante. Ali a gente tem um exemplo do diagrama do circuito, como ficou. Aqui está o diagrama para o circuito acima. Nesse circuito, o resistor variável e o resistor nos pinos R11 e H11 são chamados de divisores de tensão. Eles estão partilhando a tensão de forma que uma corrente fraca possa ser derivada para a base do transistor. Você vai aprender mais a respeito de divisores de tensão nas páginas seguintes, ok? Então, no outro lado, na página 21, a gente segue com esses experimentos. Primeiramente, ali em cima, diz o que? Ganho do transistor. Enquanto o transistor não está saturado, a corrente do coletor é sempre maior, um número fixo de vezes do que a corrente da base, por causa da maneira pela qual o transistor amplifica. Então, ali a gente tem uma fórmula, mesma fórmula que a gente utiliza para ver a resistência, no caso dos resistores que a gente viu lá atrás. As correntes, elas aumentam junto até que o transistor esteja saturado. Isso se dá o nome de ganho do transistor. E você poderá compreendê-lo usando a forma de ganho do transistor apresentada a seguir, que você pode ver no lado. Então, a gente tem o seguinte exemplo. A corrente do coletor é de 50 e a corrente da base é de 10. Dividindo, a gente tem 5. Portanto, o ganho de corrente é 5, ok? Agora a gente vai, ainda nesse contexto de testar esses componentes, a gente vai para o resistor LDR, aquele que tem o acionamento à luz. você já tem o mesmo circuito, monta o mesmo circuito da mesma forma. A única diferença é que você vai substituir aquele resistor variável colocando o resistor LDR. Como você aciona ele? Você aciona ele pela luz, né? Então, para testar o LDR, retira o resistor variável, coloca o LDR, como a gente citou, em seu lugar. No escuro, sua resistência é alta, portanto, o LED e o transistor estão desligados. Coloque a mão em torno do LDR e veja o LED ficar mais fraco, em seguida se apagar. Isto acontece porque você aumentou a resistência do LDR colocando-o no escuro. Como ele tem incidência e acionamento pela luz, o LDR está dividindo a tensão com o resistor de 10K. Então, colocando a mão em cima, o LED, né, ele vai acionar e ele vai desligar o LED, ok? Ali a gente tem o exemplo do termistor, né? É o mesmo formato, né? Ele é acionado através do calor. Então você pode retirar o LDR e colocar o resistor termistor nesse local e apenas colocar o ferro de solda próximo a ele e vai acontecer a mesma coisa. Como ele vai produzir, o ferro de solda vai produzir calor próximo a ele, vai gerar o acionamento dele no circuito. Uma coisa bem importante que você pode ver até naquela parte azul no final da página, em todos esses circuitos que a gente citou, você pode trocar o circuito de saída do transistor, né, no caso o LED e o resistor em C1 e L1, por um dispositivo sonoro chamado ressoador piezoelétrico. Ele começa a soar e para quando você altera a resistência do circuito e o transistor liga e desliga. Então, se você tiver esse equipamento, ele vai funcionar como uma campainha. Havendo o acionamento através de um resistor LDR, pela incidência de luz, através de um resistor variável ou até mesmo de um termistor, ele vai fazer o aviso sonoro, vai acontecer o apito sonoro através desse equipamento. Então, você já pode ver que, de uma maneira bem simples, você já pode montar, né, um circuito sonoro. À medida do tempo, a gente vai aprender, aprofundar um pouquinho mais. Logo em seguida, a gente vai aprender como montar um alarme, como funciona o circuito do alarme de uma maneira bem simples, né? Você pode ver que já não é mais tão complicado quanto parecia. Outra coisa muito importante que eu gostaria de citar também aqui nesse momento, esses conhecimentos que você está tendo, você não vai precisar, para consertar um equipamento, ter um conhecimento a nível de um engenheiro eletrônico, né? Na maioria dos casos, a menos que você queira desenvolver, né, um equipamento exclusivo, desenvolver um equipamento, um aparelho, qualquer coisa eletrônica que você deseja, já necessita sim você ter um grau de conhecimento muito alto. No entanto, analise a seguinte situação: se você quer consertar um determinado equipamento, você tem aquele mapa de diagrama, você consegue entender o circuito, né? Posteriormente a gente vai abordar a parte de utilização do multímetro, para você verificar em cada um dos componentes se está passando a tensão adequada. Você já sabe, né? Você vai conseguir identificar que, por exemplo, tem um capacitor, né, ou tem um resistor que está com problema. É aquele resistor lá que está provocando aquele problema no componente. Você faz a retirada do resistor, né? Você sabe que o resistor, qual resistor você vai ter que utilizar através de um código de cores, né, que a gente já abordou. Você sabe que vai ter que ser um de 10K de acordo com as cores que tem lá. Então é muito mais simples, né, do que eu acredito que você imaginava, justamente por essa questão, pelo fato de você compreender, ter essa base de conhecimento e você compreender os componentes principais e o seu funcionamento. Você sabe por que aquele resistor variável está naquele local, naquele aparelho, naquele rádio, porque ele está exatamente naquele local para quando você aumenta o volume, vai aumentar a tensão. Se está havendo algum problema relacionado a isso, você sabe que você vai ter que substituir esse equipamento ou algum próximo ao mesmo que está impedindo o funcionamento dele. A gente segue, né, ainda com essas informações. Vamos lá na página 22, entender um pouco mais sobre divisores de tensão, que a gente abordou um pouco anteriormente. Então ali tem um exemplo bem claro para você entender. Primeiramente, vamos analisar aquele primeiro exemplo. Nós temos uma bateria ligada a uma lâmpada, correto? A lâmpada é de 5 volts, então vai sair da parte positiva 5 volts, vai chegar até a lâmpada e vai ter uma queda de 5 volts, voltando de forma negativa, de forma zerada, ok? Na direita a gente tem o mesmo exemplo, no entanto com um resistor no meio. O resistor, né, vai sofrer uma interferência, uma resistência de 3 watts. Então ela sai da bateria com 5 watts, vai chegar até o resistor e vai diminuir como resistor, vai reduzir 3 watts, vai chegar até a lâmpada 2 watts. Então ela vai ficar mais fraca e vai retornar na parte negativa em zero. Então só para você entender, divisores de tensão. O que são divisores de tensão? No caso, o próprio resistor, né? Vamos para a parte ali da apostila, a explicação que diz. Em todos os circuitos coerentes, tensão e resistência estão estreitamente relacionados. Na via positiva, vindo da bateria, a tensão é igual à bateria, mas depois de passar através de um componente, ela cai para zero na via negativa. Aquilo que a gente viu no primeiro exemplo, passou pela lâmpada, já virou a zero. Vários componentes estão conectados em série. A queda para zero acontece em todos os componentes. A tensão através de cada componente depende de sua resistência. Os componentes estão partilhando a tensão da bateria em conjunto. Recebe o nome de divisores de tensão. Então eu gostaria que você visse logo abaixo, tem aquele circuito composto por dois resistores. Um resistor de 15, né, 15 ohms, e o outro de 10. Então, um resistor de 15 ohms a gente vai chamar de R1 e o de 10 de R2. Então, primeiramente, o sinal parte da parte direita, como a gente pode ver, 5 volts da parte positiva, ok? Ele vai chegar até aquele resistor de 3. Vai reduzir então de 5 para 2, porque passou pelo mesmo. Ele irá passar novamente para um resistor de 15 e vai reduzir os outros dois, chegando a zero. Então a gente vai calcular a queda que cada componente provoca na tensão usando a lei de Ohm. No exemplo acima, a resistência de R1 e R2 é de 25 ohms. Por que é de 25 ohms? Um resistor de 10 mais um resistor de 15, correto? E a tensão da bateria é de 5 volts, ou seja, ela sai da bateria com 5 volts. Para descobrir a quantidade de corrente que está passando, a fórmula é a seguinte: V, que é a voltagem, dividido pela resistência, de forma que a corrente deve ser de 0,2 amperes. Então, o que quer dizer o seguinte? 5 é a voltagem da bateria e 25 é a resistência. Então, 5 dividido por 25, 0,2, ok? A queda é de 3 volts em R1, ou seja, passou pelo R1, como a gente viu, caiu 3 volts. Então, a gente tem 0,2 vezes 15 é de 2 volts. Em R2, 0,2 vezes 10, portanto, existem 2 volts no ponto entre os dois resistores. Então, agora você consegue entender o que tem a ver, né, como tem a ver essa questão do tamanho do resistor, da capacidade do resistor, para o qual é o seu efeito naquela rede, né? Então, quanto maior o resistor, maior será a resistência. Um outro exemplo que a gente tem abaixo, vamos ver, olha que interessante. Dessa forma você consegue compreender um pouco melhor os divisores de tensão dentro de um circuito. Os animais são semelhantes a componentes, pois usam as menores quantidades de água para suas próprias necessidades. As bareiras são semelhantes a um divisor de tensão e a roda da água semelhante a uma bateria, porque sua força é constante, né? Então ela não para. Esta figura mostra o princípio da divisão de tensão de uma outra forma. Um fazendeiro projetou barreiras de interrupção, como você pode ver, né, cortando aquele círculo de água, para encher os bebedouros da vaca, do porco e da galinha. Enquanto que a vaca necessita uma grande quantidade de água, a galinha precisa de uma quantidade de água pequena, de uma pouca quantidade de água. Por isso, para ela já vai chegar pouca água. Pode ver que aqueles resistores, né, na vaca já está mais elevado, o bebedouro é maior, vai diminuindo para o porco e para a galinha, aliás, já, além de ser um bebedor pequeno, já a corrente de água que passa em frente a ela já é menor. Então, dessa forma, você consegue entender que cada componente vai necessitar de uma carga específica e, por isso, vai ter que ter os divisores de tensão, tem que ter os resistores para reduzir, né, a tensão para cada componente específico. Momento interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro do curso de eletrônica básica, apostila módulo 1, introdução. Nesse segundo momento a gente traz uma questão muito importante, né? Essa questão, essa dúvida é do Carlos Zac, da cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Então, a dúvida dele é a seguinte: na montagem de um circuito, caso não possua um resistor específico com uma resistência específica, posso juntar dois para obter a mesma resistência e obter a mesma divisão de tensão a qual necessito dentro daquele respectivo circuito? Pode. Então, a sua dúvida em relação a isso, você pode juntar sim dois, três resistores para poder formar, né, ter a soma total de uma resistência dentro do circuito. No entanto, você deve ter os mesmos em série, né? Muita gente tenta fazer essa soma de resistência entre resistores, mas faz ele em paralelo. O que é paralelo? Um ao lado do outro e unem-se as pontas, né? As pontas dos três. Mas a forma correta é você montar ele em série, um atrás do outro, né? Ou seja, a resistência de um após o outro. Dessa forma, né, você vai ter a soma total de resistência de todos eles de acordo com a resistência que você precisa, né? Digamos que você precisa um resistor de 300, né? 300 ohms de resistência. No entanto, você tem um de 200 e dois de 50. Eu posso, né, realizar esse procedimento normalmente. Você coloca inicialmente o de 200, posteriormente os dois de 50 e você vai obter uma soma de resistência em seu circuito de 300 ohms, aquela resistência que você necessita. Então, eu espero ter retirado sua dúvida, Carlos. Vale lembrar que somente em série, em paralelo, ele não vai obter essa soma total das resistências dos resistores. Então, deve ser montado em série e não em paralelo. Muito obrigado. E lembrando, caso você tenha alguma dúvida, caro aluno, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui em uma nova edição de uma outra rádio app. Muito obrigado. Muito bem, seguindo a nossa rádio web, a gente vai lá na página 23, onde a gente vai compreender um pouco mais sobre os relés. O relé tem a função de colocar, né, uma corrente mais forte em um circuito, como a gente pode ver lá no primeiro parágrafo. A corrente e a tensão amplificadas de um transistor podem ligar campainhas elétricas, como a gente viu anteriormente. Mas algumas vezes não são suficientes, fortes, para outros componentes. Desta forma, um relé e uma chave eletricamente controlada que pode fornecer uma corrente nova mais forte. Há componentes que necessitam de maior energia. Eles são usados também para direcionar a corrente por diversas vias, como pontos de desvios em trilhos de trem. Então, o que quer dizer? Que a função do relé é de direcionar a energia em vários caminhos, né? Quando você precisa de uma energia constante em vários locais do circuito. Também ela é utilizada quando você precisa aumentar a capacidade em um determinado local daquela energia, como a gente citou naquele ponto específico daquele teste que a gente criou, daquele experimento que a gente criou, ele acionaria um LED e uma campainha, né? Mas você talvez vai precisar ligar um componente mais forte. Aí você utiliza o relé. Vamos ver esses quadros azuis um pouco mais de como é o funcionamento do mesmo. Um relé contém um eletroímã, isto é um metal que pode ser magnetizado e desmagnetizado pela própria eletricidade. Possui um núcleo de ferro com uma bobina de fio enrolada, muitas vezes em torno dele. Basta uma pequena corrente vinda de um transistor para magnetizá-lo. No interior do relé existem conjuntos de contatos que ligam e se desligam a corrente e podem estar abertos ou fechados. Quando os contatos estão abertos, logicamente a corrente não vai poder passar entre os mesmos, e quando estão fechados a corrente passa. Se você analisar mais ali ao lado direito da página, tem a explicação de como ele fica quando está aberto e fechado. Se ele está aberto, não vai passar a corrente. Se ele estiver fechado, a corrente vai passar pelo mesmo. Cada contato pode ser ligado por fios a uma área diferente do mesmo circuito e até a circuitos completamente diferentes. Então, quando o relé está desligado, isto é a condição normal dele, e os contatos estão normalmente abertos ou normalmente fechados, de acordo com o tipo de relé. O eletroímã e os contatos são conectados por um induzido que funciona como um trinco de uma porta. Ele pode fechar os contatos normalmente abertos ou abrir os que estão normalmente fechados. Quando uma corrente passa através da bobina, é assim que liga o relé e se desliga. Os contatos ligam ou desligam a corrente e o induzido é empurrado para lá e para cá por uma mola. Então, essa é a função do relé. Então, naquela parte de baixo dele, como você pode ver ali, ali que você vai fazer a ligação dos fios, né? Os terminais da bobina em um ponto específico e os terminais de contato de corrente em um outro local específico dentro do circuito. Vale lembrar também, como diz abaixo, se você ligar a bateria aos terminais da bobina, os que estão isolados em uma extremidade poderá ouvir o relé estalar quando é ligado, né? Então, por que ele estala? Justamente por isso, né? Porque ele é empurrado para lá e para cá através daquela mola. A bobina do relé produz uma alta tensão quando ela é ligada. Essa tensão é suficiente para danificar outros componentes no circuito, como por exemplo os transistores. Para controlar essa corrente, usa-se um diodo. Lembra que a gente viu lá no início dessa rádio web a função do diodo? Para impedir qualquer avaria. Alguns relés são feitos já com o próprio diodo embutido, né? Então o diodo ele vai passar energia contínua através do seu anodo e catodo. Naquele quadro amarelo a gente tem uma informação bem importante da utilização dos relés. No passado, milhares de relés foram usados para passar chamadas telefônicas da central para o seu destino. Foram também usados para as luzes dos sinais de trânsito. Hoje em dia, os sistemas modernos usam chaves baseadas em transistores ou em chips, que são mais seguras e mais eficientes. A central telefônica, por exemplo, pode lidar com um maior número de chamadas de forma mais rápida. Existem menos probabilidades de que sua ligação caia ou de que uma linha seja cruzada. Então, a utilização dos relés, como era utilizado antigamente, logicamente, hoje seu uso já não é tão grande, mas ele está presente sim em vários equipamentos, ok? Lembrando, retomando a função dele, é amplificar a corrente e redistribuir a corrente dentro de um próprio circuito na mesma voltagem, ok? Partindo então lá na página 24, a gente tem um exemplo de um circuito. Vamos fazer uma análise do mesmo, partindo lá da bateria, né? Onde é que fica a bateria? Lá naquela parte inicial, na parte superior, onde você tem uma bateria de quantos volts? 6 volts, né? Então, ela sai da bateria, o circuito, ok? Ela vai chegar até próximo ao aquele resistor variável. Uma parte da energia vai em direção ao T1 e aos resistores. outra parte vai descer lá embaixo diretamente no relé. A parte que vai seguir em direção ao resistor variável vai ir em direção a um resistor e vai voltar lá em cima na bateria. Outra parte da corrente vai ir em direção ao TU, que é um transistor. Então ela vai passar por um resistor de base, vai variar a tensão, como a gente viu, a função do resistor é variar a tensão, e vai chegar até a base de um transistor. Vai ligar o transistor e o transistor vai fazer aquela conexão que você pode... Da parte do transistor, na parte do coletor, ela vai seguir em direção a um resistor e vai encontrar novamente outro transistor. Com isso, né, vai estar ligando a base e com isso vai estar ligando a campainha elétrica. Esse é o circuito pronto de um alarme, né? Então esse é o funcionamento normal de um alarme. O que falta aqui? Falta o ponto de acionamento no circuito, né? O acionamento do circuito que a gente vai ver logo mais na próxima página. Então, essa é a estrutura básica, né? Você pode ver que a energia sai da bateria com os seus 6 volts, faz todo esse processo através do relé, ela consegue se dividir em vários pontos com a mesma voltagem, ela passa pelos dois transistores, né? Então você tem quantos componentes nesse circuito? Você tem a bateria, a gente vai ter um resistor variável, pode ser um outro tipo de resistor, ok? A gente vai ter 4 outros resistor normal, ok? Nós vamos ter 2 transistores e 1 relé. E posteriormente a campainha. Então esses são os componentes que você precisa para estar montando esse formato de alarme, ok? Na página 25, a gente segue ainda com esse experimento. O circuito desse alarme é controlado por 2 transistores, conforme descrito anteriormente, né? Para construí-lo, solde os componentes nos locais listados no final da página. É um pouco complicado, mas não muito difícil, né? E você já vai estar conseguindo criar um equipamento bem interessante, não é mesmo? Portanto, siga as instruções cuidadosamente. Para usar o alarme, você precisa de uma placa de pressão. O que é essa placa de pressão? Ali a gente tem um papelão dobrado. Em cada um dos pontos do papelão a gente tem um papel alumínio ligado a um fio. Simplesmente isso. Quando o ladrão pisar em cima desse papelão, os dois fios vão se conectar, né? Vai completar o circuito e a campainha vai tocar. Então vai percorrer aquele circuito que a gente viu. Lembra que faltava aqui um ponto de ligação. Vai percorrer o circuito e vai ligar. Como conectar o relé nesse sistema, né? Essa com certeza seja a dúvida um pouco mais complicada. Como a gente ainda não abordou ele, a gente vai explicar então. Numere os pinos conforme apresentado aqui. Você pode ver que ele está numerado lá. 1, 2, 3, 4, 5 até o 8, ok? Solde os fios cuidadosamente a todos os pinos, exceto os pinos 2 e 7, conforme apresentado. Coloque a placa de pressão próxima a uma janela ou a uma porta. Ajuste o resistor variável de forma que a sua resistência seja baixa e T1 esteja ligado. Quando alguém pisar na placa, a T1 desliga, a T2 irá ligar e a campainha soa. Ele continua soando porque um dos contatos normalmente aberto do relé está sendo usado para manter a campainha tocando. A isto se dá ao nome de disparar o circuito. O fio de disparo está conectado entre o pino 1 do relé e a base do T1, que mantém a tensão do T1 baixa e a campainha vai seguir funcionando mesmo que a pessoa solte aquela placa de pressão. Ele só funciona como um acionamento do sistema. Um pouquinho complexo, claro, mas de uma maneira um pouco mais... detalhada, você consegue compreender como funciona, né, um sistema, esse circuito, né, como funciona a parte da energia passando pelo mesmo. Vale a pena para a gente conseguir ter um parâmetro, né, de um funcionamento um pouco mais complexo, né, como funciona outros sistemas. Vale lembrar, né, que sistema você vai ter que ter um diodo, ok? Um diodo para colocar posteriormente ao relé. Então ali ao lado, naquele quadro vermelho, você vai ter tudo o que você precisa, uma bateria de 6 ou 9 volts, um resistor variável, um resistor de 10K, outro resistor de 1 apenas, um transistor de T1, BC108, um resistor de 1K, fios de placas de pressão, um pedaço de fio, diodos, né? Ressoador piezoelétrico, que é a campainha, e o relé. Ali você tem as posições na placa, bem claramente, aonde ele vai ser conectado, né? Então, não é muito difícil você montar esse sistema. Se você montar, com certeza você vai conseguir compreender um pouco mais desse funcionamento. Agora, adentrando dentro de um contexto bem interessante também, a eletrônica digital, que a gente pode ver lá na página 27. Então, quais os tipos de eletrônica que a gente tem? A gente tem a eletrônica analógica e a eletrônica digital, né? Então, vamos direto naquele quadrinho amarelo que diz o seguinte: todos os componentes de um circuito estão recebendo, enviando ou controlando pequenas correntes elétricas. Estas pequenas correntes são chamadas de sinais, que podem ser digitais ou analógicos, como a gente citou, dependendo da forma pela qual os circuitos foram projetados. Ele foi projetado para receber um sinal analógico ou digital. Padrões de sinais podem ser usados para ligar e desligar peças de um equipamento, ou para representar informação de forma codificada. Então a gente tem ali um exemplo de um sinal analógico. O sinal analógico é uma corrente ou tensão que varia de modo gradual, e um sinal digital é uma corrente ou tensão que é alta ou baixa e está desligada ou desligada de uma maneira contínua e exata. Circuitos de comutação. Muito importante isso daí. Os sinais digitais, que funcionam em forma de pulsos, né, são criados através de comutação de circuitos, baseado em transistores. Um sistema digital complicado, como o que existe no interior de um computador, contém milhares de circuitos de comutação. Circuitos de comutação simples muitas vezes são chamados de flip-flops. O tipo de flip-flop, na maioria de um computador, é chamado de comutador biestável. Biestável significa que o circuito ficará ligado ou desligado como um interruptor de luz, né? Uma vez ligado, você pode dizer que o flip-flop se lembra de ficar ligado ou desligado, né? Então, o princípio da comutação é exatamente esse, né? Ele vai está ligado ou desligado através de um pulso digital. Vamos partir lá na página 27, onde a gente vai conseguir compreender um pouco melhor essa situação. A eletrônica digital geralmente é considerada uma ciência moderna, mas o código Morse, que foi inventado em 1836, usa também pulsos de corrente para transmitir informações codificadas através de um fio. Então, é bem mais antigo do que a gente imagina. O circuito que a gente montou antes do alarme, que a gente viu do alarme, ele também pode ser considerado, né, um sinal digital. Por quê? Porque ele aciona através de um comando, através de um pulso digital. O que é o pulso digital naquele sistema? É aquela placa de pressão onde o ladrão vai pisar nela e vai acionar. Então, ele tem um acionamento através de um pulso. A mais moderna tecnologia, como a dos satélites, computadores e robôs, é controlada por circuitos digitais também. A seguir, você poderá descobrir como os circuitos digitais podem controlar um equipamento. Então, a gente tem três etapas ali mais para o lado esquerdo, para a gente conseguir compreender melhor. Acompanhe com a gente. Primeiramente, a memória de um computador consiste em milhares de flip-flops microscópicos gravados em chips de silício que a gente viu anteriormente. Ligando e desligando o circuito, cria fluxo de pulsos digitais, que são o código usado para o computador para representar dados e instruções. Então, cada, por exemplo, movimento do mouse no computador vai ocasionar, né, nesses movimentos do flip-flop no computador, nesses acionamentos, através de pulsos digitais. Todas as informações, qualquer coisa que você fizer ou aplicativo que você está usando executar, vai ocasionar nesses ligamentos e desligamentos dessas informações. O código do computador é chamado binário. Binário é um sistema numérico que utiliza dois dígitos, o 1 e o 0. Para cada flip-flop ligado, o computador registra o 1. E quando estiver desligado, registra o 0. Então é um conceito bem básico, né? Assim que se constitui, né, a memória do computador, né, através desse código binário. Então cada informação que você remeter ao seu computador, através do mouse, do teclado, ele vai gerar em vários ligamentos e desligamentos desses códigos binários, que vai gerar uma informação específica através dessa movimentação. Cada flip-flop poderá armazenar um dígito binário, chamado bit, né, abreviatura. Em um computador pessoal, cada informação é codificada com um número binário, então armazenada em grupos de 8 bytes. Então, qualquer informação é um composto de 8 números binários. No lado direito, a gente tem um exemplo para você criar um esquema de um flip-flop biestável, que é onde ele é comandado por um acionamento seu, né? Você monta essa estrutura. Como a gente pode ver mais abaixo, o circuito é disparado pelo fio do coletor DT2 para a base T1, como você pode ver na imagem. Isso significa que uma parte da saída do circuito está sempre sendo alimentada de volta à entrada. O transistor controla manualmente, conforme explicado na página 24. Então, ali é um exemplo de um circuito. Se você quiser fazer, você pode fazer. É bem simples também. Ele faz um acionamento, né, e a partir do momento que você faz aquele acionamento, o circuito opera normalmente. Também é considerado, então, um flip-flop. Na página 28, a gente segue ainda nesse contexto de eletrônica digital. O flip-flop biestável da página anterior que a gente viu é um circuito de comutação digital que pode ficar ligado ou desligado. Nessas duas páginas você irá conhecer dois outros tipos de circuito digital chamados monoestável e estável. Então, primeiramente, o monoestável fica desligado até que seja ativado por uma corrente. Ao ser ativado, ele fica ligado por um período e volta à sua posição inicial. Um comutador astável não fica em qualquer das posições, mas liga e desliga sem parar. O pêndulo de um relógio balançando para lá e para cá se comporta como um comutador astável. Significa que não possui um estado estável, se liga e se desliga. Abaixo ele tem uma exemplificação de como você fazer um cronômetro monoestável, né? Você pode construir um circuito de cronometragem na placa para experiências, usando um grande capacitor e um resistor conectado em série. Mudando a carga de um coletor para uma campainha, você poderia usá-lo para marcar um tempo, para fazer um ovo quente ou para marcar o tempo das pessoas em um jogo de xadrez, por exemplo. Solde os componentes aos pinos marcados, como consta na figura. Antes de conectar a bateria, ajuste o resistor variável que você vai utilizar, como você pode ver na imagem, em torno do ponto médio, o fio móvel para iniciar o circuito, portanto prenda a um dos lados por enquanto. Como usar então esse circuito? Quando você conectar a bateria, o LED se acenderá por alguns momentos, então se apagará. Ignore isso. O circuito está apenas se acomodando. Agora toque o pino S23 com o fio móvel e o LED se acenderá. Retire o fio móvel e o LED continuará aceso até que o capacitor esteja carregado e então o LED se apagará. Desta forma, o capacitor e o resistor variável estão dividindo a sua voltagem. Uma vez que o capacitor está carregado, o circuito fica desligado até que você o inicialize, tocando o pino S23 com o fio móvel. Use um resistor variável para fazer variar o tempo que o LED leva para se apagar. Então, esse é um formato de circuito que você pode criar um cronômetro. A seguir, a gente vai ver como você consegue programar através de um resistor específico e também controlando através do resistor variável qual o tempo que você quer programar esse cronômetro. Então, lá na página 29, calculando o tempo. Quando os responsáveis pelo projeto de circuito estão planejando um circuito de cronometragem exata, eles usam uma fórmula para encontrar o valor correto dos componentes a serem utilizados. É um pouquinho complicado essa fórmula, né? Mas a gente traz aqui um exemplo de um circuito, de uma configuração já pronta para você programar para 4 minutos, né? O tempo de acionamento do circuito. Então, para que o circuito na página anterior que você viu se transforme em um cronômetro de 4 minutos, troque o LED e o resistor nos pinos C1 e Q1 por um resoador piezoelétrico, ou seja, a campainha. Solde um resistor de 470 ohms nos pinos T13 e H13. No lugar do fio, ajuste o resistor variável para o valor correto, através do método das tentativas usando um relógio, até que você consiga acertar bem corretamente o tempo de 4 minutos através do resistor. Definindo o tempo, toda vez que ele se acionar, ele vai efetuar naquele exato período, naquele determinado tempo. Frequência. O número de vezes que um computador astável liga e desliga em um segundo é chamado de frequência. A frequência é medida em unidades chamadas hertz. Algumas vezes ela é suficientemente pequena para que se possa contar, mas também pode chegar a milhares de vezes por segundo, né? Então, esses são os determinantes de frequência, ok? Na página 30 e 31 também, nós iremos compreender um pouco mais sobre amplificadores, né? Amplificadores é o sistema que vai gerar o som. Para que você consiga entender, talvez na tua apostila vai aparecer a página 30, posteriormente a 31, mas a 30 e 31, se você juntar, elas se complementam no que diz respeito, mais ali ao meio da página, aquela listra vermelha, né? Ela é uma parte que complementa a página 31. Então, se você tiver como juntar as duas no seu computador ou visualizar as duas ao mesmo tempo, fica melhor a sua compreensão. Iniciando no primeiro parágrafo, um amplificador, então, é um circuito que torna um pequeno sinal elétrico maior. Todo equipamento eletrônico que produz som precisa de um amplificador para funcionar. Transistores que amplificam corrente e tensão são os componentes mais importantes em um circuito de um amplificador. Então a gente pode ver naquela ilustração, né, o sinal chegando, o sinal analógico chegando, passando pelo amplificador e saindo maior. Para que você consiga entender, basicamente essa é a função de um amplificador. O sinal recebido pelo amplificador é chamado de sinal de entrada. Geralmente ele é um sinal analógico e contínuo e regular. O amplificador deve reproduzir fielmente uma versão ampliada do sinal de entrada, né? Então é um sinal analógico, né? Não é um sinal digital. É uma fonte contínua que sempre vai chegar da porta de entrada e vai sair no mesmo formato na saída. Ou seja, tudo que entrar na parte de entrada, né, a frequência que entrar na entrada do amplificador, terá que sair da mesma forma na saída, no entanto, de forma amplificada, ok? Como funciona o circuito de um amplificador? Então, ali tem um parâmetro, um contexto de 6 etapas para que a gente consiga entender, né? Você vai interligando ali a página 30 e 31, dessa forma você consegue compreender um pouco melhor. Então, primeiro componente é o microfone, que você pode ver naquele circuito, ok? Tudo começa com o microfone. No caso de, por exemplo, um rádio, que você está ouvindo um sinal, uma frequência FM, por exemplo, ao invés do microfone, seria um componente que capturaria aquela frequência, né, e seguiria esse mesmo processo posterior ao microfone. Então, nesse exemplo aqui a gente tem o microfone, ele fornece o sinal de entrada, os sons fazem a bobina no interior vibrar e criar uma tensão e uma corrente variável. Então ele vai criar essa corrente variável, posteriormente ele vai passar pelo capacitor, como você pode ver na etapa 2. Este capacitor permite que o sinal passe do microfone para o transistor, que você pode ver bem ao meio daquele círculo, mas impede que a corrente da bateria entre no microfone, pois isto poderia danificá-lo, né? Então, a corrente vai passar pelo circuito, mas a tensão da bateria não vai ir diretamente no microfone. Na etapa número 3, a gente tem o transistor, né? Então, o transistor tem a função de ampliar o sinal de entrada do microfone. O transistor é ajustado ou polarizado para receber a maior amplitude de sinal. Posterior a isso, ele vai passar por um outro resistor. Este resistor vai garantir o quê? Que o transistor possa lidar com os sinais de entrada e saída sem causar distorções. A isto se dá o nome de resistor de realimentação. Ele também está servindo como um resistor da base, ou seja, para o funcionamento do transistor que você pode ver ali ao meio. Posteriormente, ele vai passar pelo capacitor, pelo último capacitor antes do alto-falante. Este capacitor impede que a corrente da bateria entre no alto-falante, da mesma forma que aquele capacitor, né, impede que a corrente entre no microfone. A gente vai ter um capacitor que vai impedir também a entrada da corrente no alto-falante para que o mesmo não se danifique. E a última etapa, por fim, é o sinal amplificado, que faz com que a bobina em movimento no interior do alto-falante vibre, o que faz com que o cone do papel produza ondas sonoras no ar. Uma vez que ele pode funcionar como microfone, um alto-falante também pode fornecer um sinal de entrada. Você pode usar dois alto-falantes para a entrada e para a saída no circuito à direita, né? Então, a gente tem aquele circuito à direita, o mesmo processo, no entanto, utilizando um alto-falante na entrada e outro alto-falante na saída. O circuito apresentado nessas páginas é chamado de amplificador de um estágio. Ele contém todos os componentes básicos de um circuito, mas não tem potência suficiente para fazer sozinho qualquer trabalho útil. Um amplificador mais poderoso, chamado de amplificador de dois estágios, consiste basicamente em dois amplificadores de um estágio conectados em série. Um amplificador de dois estágios possui dois transistores que ampliam duas vezes, o que torna o sinal muito mais forte. Então, para que você consiga entender, é esse sinal, né, esse circuito que a gente teve duplicado por dois, né? Então, vai fazer com que aumente e o sinal chegue cada vez mais forte. Na página 32, nós vamos adentrar sobre o assunto de chip de silício. A gente já teve uma abordagem anterior a respeito disso, mas a gente vai continuar, né, seguindo essa abordagem, seguindo um pouco mais desse assunto. Então, primeiramente, o chip. Os chips de silício controlam a maioria dos equipamentos usados todos os dias, como o sistema telefônico, os computadores. Nas próximas páginas você irá aprender mais a respeito do chip, como ele é feito e o que contém. Você irá aprender também a respeito dos vários tipos de chips e o que cada um deles faz, ok? Um chip contém, então, circuitos diminutos gravados em uma substância chamada silício. O silício é um semicondutor, o que significa que ele não é um bom condutor. A eletricidade não vai passar por aquela parte do silício, apenas pelas linhas, né, de transmissão. Como funciona, então, um chip? O padrão de um circuito é gravado no silício, naquela placa de silício. Em seguida, componentes sob a forma de substâncias químicas são gravados no padrão. Este chip agora está pronto para funcionar como um circuito comum. Trilhas de alumínio conduzem correntes através dos componentes. Os chips são eficientes e rápidos, logicamente, porque a corrente precisa percorrer apenas pequenas distâncias ao longo desses circuitos, né? Então, se você monta um circuito normal, você, devido à quantidade de componentes de, que você tem que colocar, o circuito se torna maior. Vamos utilizar um exemplo de uma televisão, por exemplo. Né? Imagina você ligar todos os componentes de uma televisão em uma placa semelhante àquela da experiência. Né? Então, para isso, existe o chip, né? Que ele consegue concentrar tudo, todos aqueles componentes, né? A maioria dos componentes, logicamente, não todos, mas a maioria daqueles componentes daquele circuito eletrônico em, uma, em um pequeno objeto, em uma pequena placa de silício. Né? Ali estão todos esses componentes. Seguindo na página 33, a gente tem a seguinte informação. Transistores muito pequenos são os principais componentes que estão lá dentro do chip. Então, além das linhas de transmissão dentro do, do chip de silício, que vão transmitir, vão passar a corrente, vai ter também vários transistores. E faz, esses fazem a maior parte do trabalho de controle das funções do chip. Alguns chips são digitais e alguns são analógicos. Os transistores são gravados em chips digitais, funcionam como chaves. E a maioria dos que estão em chips analógicos são amplificadores de corrente, ok? Em um chip analógico existem dezenas de transistores. Em um chip digital, milhares. Então, essa é a principal diferença. Quais são os tipos diferentes de chips que a gente encontra? Que a gente vai ter uma abordagem, por exemplo, em um computador. Existem vários tipos de chips usados para realizar várias tarefas. Um tipo chamado microcomputador contém circuitos suficientes para controlar determinados equipamentos, como uma calculadora, máquinas de lavar ou jogos eletrônicos. Microprocessador precisa de chips de memória para poder armazenar a informação que recebe. Os chips de interface convertem os sinais de entrada e saída do computador em sinais apropriados para que ele possa trabalhar com diferentes periféricos. Então temos o exemplo ali de um computador, nos componentes principais em um computador. Primeiramente, um chip de memória que vai armazenar momentaneamente as informações do computador que estão sendo operacionalizadas naquele momento. Posteriormente, essas informações vão passar pelo microprocessador, que é a parte mais fundamental dentro do computador, o processador. E posteriormente, ele vai passar para um chip de interface, que vai produzir os resultados, né? Num monitor, num outro periférico, uma impressora. Todas essas informações vão circular desse formato. Então, como diz abaixo, um equipamento mais complicado, como um computador pessoal, contém mais de um chip. Eles trabalham em conjunto para controlar toda a máquina. O mais importante desses chips é o microprocessador, como a gente citou, que é responsável pelos cálculos, pelas decisões tomadas pelo computador. O computador também precisa de um relógio eletrônico para manter em ordem os milhares de cálculos feitos a cada segundo pelo computador. Então, ali dá um exemplo da utilização dos chips, né, os chips que são presentes em um computador e não somente no computador, mas como em vários equipamentos eletrônicos. Muito importante também, ali abaixo, ele dá um panorama da importância dos chips, né, se tratando desse contexto de eletrônica. Como seria, né, a gente citou aquele exemplo da televisão, que seria impossível você desenvolver um circuito daquela forma, né, sem utilizar um chip. Logicamente, vários componentes eletrônicos que a gente tem hoje, exemplo, propriamente o rádio, ele foi desenvolvido sem, né, esses componentes, sem um chip, tudo através de um circuito comum, como a gente viu naquelas experiências, né? Logicamente, um circuito bem mais complexo, mas era dessa forma, né? Hoje, tudo, qualquer equipamento, por mais simples que seja, né? Ali a gente tem um exemplo, até mesmo um relógio, tudo é através, né, de um chip de silício, tanto analógico como digital, que desempenha essa função. Então, um mundo sem chip, só para a gente imaginar como seria. Se todas as máquinas que as pessoas usam hoje, né, quais são as máquinas que as pessoas usam? Tudo que está à sua volta, né? Tem, como a gente citou, tudo que está à sua volta tem um contexto de eletrônica. o celular, um relógio digital, a televisão, o rádio, até mesmo uma fluorescente, ela tem um circuito digital dentro que proporciona ela fornecer energia elétrica utilizando-se de pouca corrente elétrica. Então, tudo que está à nossa volta tem a ver sim com a eletrônica, e a maioria dos componentes, 99,9% desses componentes eletrônicos, tem um chip de silício nele, né? Tem uma placa de silício ao invés de um circuito comum. Então, vamos imaginar como seria. Provavelmente não haveria espaço para as pessoas se todos esses componentes, né, fossem feitos através de um circuito comum. Os circuitos em um relógio digital, só por exemplo, um relógio digital, um simples relógio digital que você pode ver, encheria uma mala. Os computadores pessoais que a gente tem seriam do tamanho de uma piscina. E os satélites jamais sairiam do chão, propriamente pelo tamanho que eles teriam. Além disso, o equipamento estaria sempre apresentando defeitos, pois os chips funcionam muito melhor do que os componentes comuns, né? Então, mais uma das grandes vantagens na utilização desses chips eletrônicos. Muito bem, agora a gente irá fazer uma abordagem um tanto quanto histórica, né? De uma forma cronológica, os avanços que ocorreram, né, no contexto de eletrônica, né, no surgimento dessa ciência, na evolução dos seus principais componentes. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga compreender, né, da onde que surgiu, qual era a ideia, a base na criação desses componentes. E gostaria que você acompanhasse comigo na página 34 um pouco dessas informações, né? Então, nessas primeiras páginas, essas duas páginas, aliás, você poderá aprender a respeito, né, desses principais e primeiros componentes eletrônicos, da história, bem como o seu desenvolvimento. Primeiramente, como você pode ver na parte direita, a gente tem a válvula de diodo, né, tipo uma espécie de uma lâmpada bem ao alto. O primeiro grande desenvolvimento na eletrônica foi a invenção de um componente chamado válvula de diodo. A válvula foi precursora do diodo moderno e do transistor. Consistia em um tubo de vidro contendo um fio em seu interior que, quando aquecido, emitia elétrons através de um vácuo para uma placa de metal no final do tubo. Então esse era o funcionamento da válvula de diodo. Logo em seguida, na década de 50, o transistor foi desenvolvido a partir da válvula, né, daquele conceito da válvula. Ele era pequeno e compacto e não precisava de calor para funcionar. Gradualmente, os transistores substituíram as válvulas nos rádios e nas televisões, e em seguida nos computadores. No ano de 58, o primeiro chip foi feito por um cientista americano chamado Jack Kibbe. Ele colocou dois transistores em um cristal de silício. Desde então, componentes e circuitos foram miniaturizados para acomodar até 1 milhão de componentes em um chip. Isto é possível através do desenvolvimento de métodos de gravação microscópica em silício. Com o aperfeiçoamento da técnica de fabricá-los, mais e mais circuitos complexos podem ser feitos de forma rápida e segura, né? Então, uma impressora, praticamente uma impressora, que produz essa placa de silício, né? Hoje é dessa forma que ocorre. Na página 35, a gente segue com essa abordagem cronológica a respeito da válvula de triodo. Os elétrons no interior da válvula, a princípio, como a gente viu, aquela válvula de diodo, podiam fluir apenas em uma direção, fazendo com que a válvula fosse um diodo. Mais tarde, uma grade de metal foi inserida na válvula, o que permitiu que a corrente fosse controlada e variada de forma que a válvula pudesse também atuar como um amplificador ou como uma chave. Como um transistor, esse tipo de válvula foi chamado de válvula triodo. Em primeiro lugar, as válvulas foram usadas em rádio, posteriormente em televisores, utilizando sua função como um amplificador. Mais tarde, na década de 40, foram empregados os primeiros computadores, desta vez como computadores digitais, O primeiro computador, olha que interessante, continha 18 mil válvulas. Ele tomava uma sala inteira e gerava uma tremenda quantidade de calor, pois cada válvula, como você sabe, precisa ser aquecida para funcionar. Ela tem um funcionamento semelhante a uma lâmpada. Então, algumas informações, né, importantes para você conseguir compreender um pouco, né, de como se desenvolveu, desde quando que começou a desenvolver esse estudo. Né? Ele começou a desenvolver no século XX ainda, né, nos anos de 1900, e até hoje segue em constante evolução. Na página 36, nós vamos ver algumas informações a respeito de multímetros, né, de aparelhos que têm a finalidade de testar componentes. Por exemplo, para você realizar o conserto de um equipamento, você tem que saber se naquele determinado local está passando a corrente necessária. Logicamente, você deve seguir aquela lógica, né, dos divisores de tensão, entendendo que se ela sai do ponto positivo da bateria com 6 volts, ela vai passar por um componente, por um resistor, vai diminuir a tensão para tantos volts, né? Então você vai ter que sempre seguindo essa lógica. Com o multímetro, o que vai acontecer? Você seguindo e entendendo que naquele espaço, digamos, entre um capacitor e o outro, ele tem que passar uma corrente de 3 volts e não está passando, você consegue já localizar onde está a raiz do problema. Talvez esteja no resistor anterior, né? Onde você vai fazer a substituição, você vai analisar, trata-se de um resistor de 10 ohms, então simplesmente eu vou fazer a substituição do mesmo, vou pegar um aparelhinho de solda, vou fazer o procedimento de soldagem que a gente vai ver logo em seguida, e você vai resolver aquele problema, né? Então o multímetro, ele é muito útil, né? Porque você vai testando em todo, vai seguindo o processo do circuito, seguindo aquele mapa, né? E testando os componentes, você sabe que a voltagem que tem que sair é tal, né? Você pode se basear também, muitas vezes, no próprio mapa, naquele diagrama, ele consta lá bem certo, naquele espaço tem que correr uma voltagem tal, você vai só testar, você vai ver que, por exemplo, a voltagem naquele local, ou ela está menor, né? Ou ela está muito elevada, né? Ou simplesmente ela não está passando naquele local. Então você sabe que está havendo algum problema e você vai, com base naquilo que a gente compreendeu, substituindo os componentes, substituindo um resistor, talvez um capacitor, né? Quem sabe num aparelho de rádio, um amplificador que esteja com esse problema. A gente tem também aqueles resistores variáveis, né? Será que talvez o problema não está com o mesmo? E muitas vezes também o problema é resolvido a olho nu, onde que você simplesmente de olhar, né, o componente, você identifica, né, que o mesmo está danificado, está queimado, e você só faz o teste para ter certeza e a substituição desse equipamento. Então, ainda na página 36, a gente vai seguir com essa abordagem do multímetro, testando circuitos. Você pode comprar medidores de teste para ajudá-lo a descobrir o valor correto dos componentes para um circuito ou para verificar as falhas de um circuito, aquilo que a gente citou. Existem muitas espécies diferentes de medidores de teste, como, por exemplo, o voltímetro, que mede a tensão, o amperímetro, que mede a corrente, e o ímetro, que mede a resistência. Existem também os aparelhos que medem corrente, voltagem e resistência, que são chamados de multímetros. Esse é o equipamento utilizado mundialmente, né? Se tratando de eletrônica, né, a gente pode falar que é o martelo do carpinteiro, né? Então, a ferramenta principal na eletrônica é o multímetro, que você vai utilizar para você verificar, por exemplo, se está saindo a voltagem correta na bateria, né, dos pontos positivos da bateria. Você vai identificar, é a voltagem correta, não é? Então talvez seja a bateria. Com o multímetro você pode verificar a resistência que o resistor está oferecendo. Ele está oferecendo a resistência adequada para aquela corrente? Não está oferecendo, então o mesmo está danificado. Outra coisa muito importante também: no interior da maioria dos medidores existe uma bobina de fio próximo a um ímã forte. O fio traz preso um ponteiro quando a corrente passa pela bobina, cria um outro campo magnético e a bobina gira. Isso faz com que o ponteiro se mova para um número pintado em uma escala. Importante lembrar que existem dois tipos, né? Tem um multímetro analógico, que é esse do reloginho, e também tem o multímetro digital. Ambos são muito utilizados e cabe a você verificar qual o melhor modelo. É importante também ressaltar que você vai ter uma explicação um pouco melhor do funcionamento nas videoaulas, né, desse funcionamento do multímetro, para que você consiga compreender e entender melhor, ok? Na próxima página, a gente tem um pouco mais de informações relacionadas àquelas experiências que a gente fez, né, que tange o que você necessita comprar para realizar estas experiências, né? Então, realmente interessante, né, que você veja, caso você queira fazer, ele diz bem corretamente quais os componentes necessários. Lá na página 39, nós temos ainda algumas ferramentas e materiais que você vai necessitar. Algumas informações importantes, só para lembrar a questão dos transistores, né? A gente tem os três pontos, ele tem três pontos, um emissor, um coletor à base. Nessas experiências a gente vai utilizar esse modelo, que tem aquela lingueta, e a lingueta sempre vai ser mais próxima do emissor. É muito importante você saber isso para você conectar ele corretamente no circuito, caso contrário vai dar errado, ok? Muito bem, agora na página 40 a gente vai iniciar uma explicação sobre processo de soldagem. Se a gente tem um multímetro como uma ferramenta essencial, a gente pode dizer que o ferro de solda é essa segunda ferramenta que a gente precisa para trabalhos ligados à eletrônica, né? Então, porque todos os componentes eles são soldados, né? Você não vai apenas enrolar um componente, um fio, um componente ao outro. Tudo é soldado dentro de um circuito. Inclusive, aliás, todos os exemplos que a gente citou aqui, aquelas experiências são feitas através de um ferro de solda, né? Os componentes são fixados, os pinos são fixados, os componentes, através dessa solda na placa Veriboard, ok? Então a solda é uma forma de unir dois metais usando um terceiro metal chamado solda, né? O que você vai precisar para soldar? Logicamente aqui ele está citando o que a gente vai precisar para soldar para você fazer esses experimentos que constam nessa apostila, ok? Então, primeiramente, essa placa Veriboard, que a gente já citou várias vezes. A solda para eletrônica, é uma solda específica para eletrônica, né? Um fio, como você pode ver ali naquela imagem. O ferro de solda, logicamente. Pinos de ligação, que é os que você vai fixar na placa, ok? Você precisa também de uma esponja úmida para limpar a ponta do ferro antes e depois de soldar. Então, sempre antes de você passar o ferro de solda na própria solda, você deve limpar a ponta do ferro com uma esponja úmida, e feito o trabalho de soldagem, você passa a esponja novamente para retirar o excesso de solda, ok? Ali abaixo a gente tem o processo de soldagem nos pinos, né? Como o pino ele é soldado na placa. No outro lado a gente tem um processo um pouco mais completo de como elaborar o processo de solda. Então são sete etapas. Primeira etapa, logicamente, colocar o ferro de solda na tomada por alguns minutos. Vale lembrar que nas videoaulas também você tem uma explicação um pouco mais detalhada e visual de como elaborar esse procedimento, ok? Em seguida você vai colocar os componentes já na placa, depois você só solda eles. Como a gente explicou, limpe a ponta do ferro em uma esponja úmida, posteriormente estanhe, né, a solda, ou quer dizer, esfregue aquele fio de solda no aparelho de solda, logicamente após o aparelho, quando o aparelho estiver quente. Encoste a ponta no terminal e na trilha de cobre, mantenha-o no lugar e toque o terminal com a solda. A solda vai fundir e escorrerá para a trilha. Cuidado, bastam apenas alguns segundos para que ela funda. Mantenha a placa inclinada para longe de você e cuidadosamente corte a extremidade do terminal com o cortador de fios. Posteriormente, certifique-se de que não há solda ligando duas trilhas. Caso isso aconteça, limpe a ponta do ferro e passe-a com firmeza pela ranhura entre as trilhas até que não existe mais solda naquela ranhura, ou seja, essas ranhuras da própria placa Veriboard, ok? E por fim, né, a última observação que deve ser feita, verifique cada emenda cuidadosamente. Ela deve ter uma aparência sempre brilhante, né? Então quando ela tem essa aparência brilhante, é porque ela vai ser uma boa condutora. Quando ela não tem aquela aparência brilhante, mais opaca, é porque geralmente ela foi estanhada a frio e ela fica, não vai ser uma condutora decorrente, né? Ela pode perder a sua capacidade de transmissão exatamente naquele ponto de solda, ok? Logo abaixo a gente tem o procedimento para soltar a solda, né? Como você faz para aplicar a solda, você também pode retirar, né? Um exemplo, quando você está consertando um componente, para você retirar a solda, você faz o seguinte processo. Segure a placa com firmeza, apontando em direção oposta a você, fazendo um pequeno ângulo, funda a emenda soldada que você deseja remover e dê umas pancadinhas na placa para desprender a solda. Agora retire o terminal de trás com o ferro, com o alicate puxe o componente pela parte da frente e ele deverá então se soltar. Tome cuidado, pois ele estará quente, ok? Partindo lá na página 42, a gente tem algumas informações ligadas às experiências que constam nesse livro, né? Então, como você vai preparar a placa para realizar a experiência, né? Para você conseguir aproveitar essa placa para todas as experiências do livro, uma única placa. Então, como você pode ter visto já, quando a gente fala A11, várias numerações numerando os locais na placa, provavelmente a tua placa não vai vir com essa numeração, então é necessário você fazer uma retícula. Uma retícula é uma numeração onde você vai um lado da placa Veriboard, você vai colocar de A a Z e a outra de 1 a 50. Então quando a gente falar Z, Z11 ou H12, por exemplo, você sabe exatamente qual é o local que você deve utilizar na placa para inserir aquele componente. Dessa forma, você consegue aproveitar e utilizar melhor essa placa. Lembrando também, todos os componentes que a gente cita aqui, né, você pode adquirir na sua cidade, em vários locais que são fornecedores de componentes elétricos, até mesmo numa assistência técnica, você pode solicitar esses componentes, porque são componentes simples. Na internet, em qualquer lugar, você pode adquirir todos os componentes que você precisa para esse experimento, inclusive o ferro de solda, o multímetro, né, que pode ser que vai ser, aliás, um equipamento que, se você pretende atuar na área, você vai utilizar posteriormente sempre. Na internet, com certeza, você consegue melhores preços, né, para esses equipamentos. Vale lembrar também que você comprando tudo de uma única vez, você vai ter um valor de frete reduzido. Não encontrando aonde comprar, você pode entrar em contato conosco nos canais de atendimento. A gente vai informar alguns sites que vendem esses itens para você realizar esses experimentos. A gente cita, como a gente citou anteriormente, é muito importante eles, né, para que você consiga compreender, né, um pouco mais do funcionamento. No entanto, caso você acredite que apenas visualizando, né, o experimento, visualizando esse processo, você consiga ter compreendido, né, tudo bem. É uma forma de aprendizagem que cada um tem. Tem gente que precisa colocar em prática para realmente aprender isso daí. Mas se você quiser testar, né, esses componentes que a gente está citando aqui, esses experimentos, aliás, que a gente está citando aqui, é realmente bem interessante. Na página 44, a gente vai ter algumas definições em eletrônica, né? São algumas palavras que são mais utilizadas. Quais palavras são essas? Primeiramente, ampere, que é a unidade de fluxo de corrente. Comutador estável é um circuito de comutação digital, que não é estável, nem de posição ligado, nem posição desligado. A gente viu isso anteriormente, lembra? Comutador biestável é um circuito de comunicação digital que é estável tanto na posição ligado quanto na posição desligado, né? Então, aquilo que tange eletrônica digital. E condutor é uma substância através da qual uma corrente elétrica pode fluir. Corrente é a passagem de elétrons através de um condutor, como por exemplo um fio de cobre. Corrente alternada é a corrente elétrica que está constantemente invertendo seu sentido. E corrente contínua, logicamente, é aquela que flui constantemente em uma direção. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Diferencial de potência é uma corrente elétrica que pode fluir entre dois pontos, somente se existe uma diferença de tensão elétrica entre eles. Uma bateria, por exemplo, permite que a corrente flua porque existe uma diferença de potência entre os terminais. Nós temos também os divisores de tensão, lembra que a gente viu o exemplo dos transistores. A tensão aplicada é uma cadeia de componentes conectados em série dividida proporcionalmente às suas resistências, ou seja, a soma das tensões através de cada componente é igual à tensão aplicada à cadeia. O elétron é uma partícula carregada negativamente que gira em torno do núcleo de um átomo. Entrada é o sinal que é fornecido a um circuito ou a um componente. Força eletromotriz, o mesmo que tensão. Frequência é a medida de quantas vezes uma corrente alternada muda de direção por unidade de tempo. Ganho do transistor é a medida de quanto a corrente da base é amplificada por um transistor. Impedância é a resistência que varia com a frequência de um sinal. Um alto-falante, por exemplo, não possui resistência fixa, mas possui uma impedância medida em ohms. Indutância já é a propriedade de uma bobina de fio de criar um campo magnético que se opõe à corrente que o criou. Isolante é uma substância através da qual uma corrente elétrica não vai poder fluir. Joule é a unidade que mede qualquer energia, exemplo, energia elétrica e mecânica. NPN e PNP, a forma pela qual diversos semicondutores tipo P e N estão dispostos no interior de um transistor, aquilo que a gente também já viu. Na outra coluna, oscilador é um circuito que não tem posição estável, como um comutador estável, e que gera um sinal de uma determinada frequência. Osciloscópios de raios catódicos é um instrumento usado para medir e apresentar sinais elétricos sobre a forma de gráfico em uma tela semelhante à da TV. Ele pode também medir a frequência de uma corrente alternada e uma vasta gama de tensões. PNP, VGNPN, então é aquilo que a gente já citou antes. Saída é o sinal que sai de um circuito ou de um componente. Então a gente tem a entrada e a saída é ligada nos pontos da bateria, né, positivo e negativo. Semicondutor é uma substância que não é nem um bom condutor, nem é um bom isolante, um exemplo do silício. Sinal é uma tensão ou corrente que está sendo usada por um componente ou por um circuito. Sinal analógico, tensão ou corrente que varia de forma gradual. E o sinal digital é um sinal que passa de baixa para alta tensão sem passar por valores intermediários. Então, alto e baixo, ok? Aquilo que a gente também já viu, os dois tipos de sinais. Tensão é a medida de diferença de potencial entre dois pontos em um circuito. Transdutor é um dispositivo que tem a capacidade de transformar um tipo de energia em outro ou vice-versa, por exemplo, energia mecânica em energia elétrica. E por fim, watt, que é a unidade que mede a potência consumida por um circuito. A potência pode ser calculada multiplicando-se a tensão pela corrente, ok? Então, algumas definições importantes, várias delas, acredito que a maioria delas a gente citou várias vezes na apostila, né? Então, aqui a gente só traz uma definição novamente para que você consiga compreender melhor. E a gente segue nossos estudos na página 45, aonde lá a gente vai ter um exemplo dos diagramas que está nos experimentos que a gente citou nessa apostila, para que você consiga compreender. Ele diz corretamente as páginas onde cada um corresponde. Você pode ver também que na apostila a gente teve várias perguntas que foram citadas, né, vários questionamentos. Ali você tem algumas respostas. Já na página 46, a gente tem algumas verificações que devem ser feitas, né, para um bom funcionamento desse experimento que você está fazendo, desses experimentos, e a gente vai citar eles porque eles são muito importantes, ok? Não somente nesses experimentos, mas posteriormente, quando você for consertar um equipamento, um aparelho, realizar qualquer atividade nesse contexto de eletrônica, essas dicas são bem importantes também. Então, na página 46, verificação e correção de falhas. Circuitos são muito frágeis e delicados para serem montados, e a qualquer pequeno erro poderá impedir que funcione. Embora geralmente a falha seja pequena, pode ser difícil encontrá-la. Use os conselhos abaixo para identificar as falhas caso seu circuito não funcione. Se ainda ele não funcionar, torne a verificar todos os detalhes cuidadosamente, na relação do que você precisa para cada circuito. Os componentes que já se encontraram na placa não serão listados novamente. Antes de iniciar um circuito, verifique com cuidado se os componentes ainda estão no lugar desde que o último circuito foi montado. Portanto, caso você tenha comprado os componentes, está citando na apostila os componentes corretos, que você tenha montado a fiação, né, montado os componentes nos locais corretos, que você tenha feito toda essa disposição, cuidando a questão dos transistores, ligando nos pontos corretos, dos capacitores, resistores e dos outros componentes, respeitando os pontos de entrada e saída, positivo, negativo, feito tudo como está sendo indicado, e mesmo assim o resultado do teste não proporcionar êxito, então você deve ficar atento a essas dicas que a gente está passando. São 11 dicas, né, que você deve rever para você verificar se talvez não é uma falha nesse processo que você fez na montagem desse experimento, e posteriormente, não dando certo, provavelmente algum equipamento que está danificado, ok? Ou que muitas vezes é inadequado para aquele uso. A questão, por exemplo, de um resistor, que você, ao invés de comprar um resistor de 10K, você não cuidou o código de cores e comprou um resistor de 100K. É, obviamente, vai dar uma resistência maior no circuito e ele não vai funcionar, não vai ter êxito, ok? Então, primeiro item a ser analisado: todos os componentes estão em seus devidos lugares na placa ou em seus pinos. Então, analise bem corretamente como está disposto na apostila, verifique bem antes de soldar. Você esqueceu algum dos componentes? É fácil esquecer alguma coisa nos circuitos quando necessitamos de muitos componentes. A gente pode ver que em algum dos circuitos que a gente tem, são vários componentes que estão sendo montados, né? Então, que estão sendo utilizados para aquele experimento. Então, caso você se esqueça de algum, preste bem atenção para verificar se realmente não ficou nenhum fora. As junções de solda estão firmes? Com muito cuidado, puxe cada componente para certificar-se de que não há solto, de que não está solto, que você soldou ele corretamente. Uma emenda de solda sem brilho é chamada de solda fria. Ela pode impedir que um circuito funcione. Então verifique que se todos os pontos de solda estão brilhantes, né? Aquilo que a gente também já citou. Verifique se você interrompeu a trilha por trás de todos os furos listados na página 43, né? Então, como consta lá na página 43, para que você consiga realizar esses experimentos, vai ter alguns componentes, alguns itens lá na placa Veriboard que você vai ter que interromper aquela trilha, né? Com o uso de uma broca, né? Você vai girando a broca por aquela trilha e vai removendo todo aquele excesso de cobre, né? Deve ser feito isso aonde? Interromper a trilha na placa para experiência nos seguintes furos: L2, R7, R12, S12, L14, S19. Tem que haver essa interrupção, você vai interromper aquela linha sempre na parte de trás, né? Na parte de trás da placa. Interrompendo isso aí, você vai conseguir realizar corretamente os processos de experimentos que a gente está citando aqui na apostila, ok? A etapa número 6, certifique-se de que todos os transistores, capacitores, eletrolíticos, diodos, LEDs estão conectados de forma adequada. Se um transistor, por exemplo, estiver conectado com as pontas nos furos trocados, ele irá ser danificado assim que você tentar fazer, colocar corrente no circuito, ele vai se danificar. Então, aquilo que a gente citou, preste muita atenção em relação a isso. Os componentes podem ter sofrido avarias devido ao calor do ferro de soldar. Muitas vezes, os transistores são danificados pelo calor e você deverá ser ainda mais cuidadoso ao soltar os componentes. Verifique se todos os componentes são do valor correto. Por exemplo, se os resistores têm um valor muito alto, podem não estar permitindo que passe corrente suficiente. Veja também se as trilhas estão sem solda. Se houver solda nas trilhas, passe a ponta do ferro de soldar com firmeza até que a ranhura esteja limpa. Verifique se os terminais ou pedaços de fio se tocam na placa. Isto poderia estar provocando um curto-circuito. Verifique se cada trilha na placa, para experiências, contém falhas. Volte a conectar a trilha com o fio sobre qualquer falha para completar a via da corrente. Então, caso houver uma falha naquela trilha, você pode fazer, né, como mostra ali na imagem, uma conexão através de um fio. E por fim, uma última dica lá embaixo, utilize somente o fio adequado, né, lá na página 38 e 39, a gente especifica qual é o tipo de fio correto que você deve utilizar. Deve ser um fio fino, não é um fio grosso normal que você utiliza na fiação da residência, por exemplo. É o fio adequado que você deve estar utilizando, ok? Conclusão. Dessa forma a gente concluiu, né, a apostila de introdução à eletrônica base. A gente tem ainda mais duas apostilas que agora vão focar mais a parte prática, para que você consiga compreender, a consertar vários equipamentos. A gente selecionou alguns dos principais equipamentos, alguns dos principais defeitos respectivos que acontecem nesses equipamentos, o que você deve fazer para você resolver. Mas essa apostila aqui foi importante para que você tenha essa base, tenha essa introdução de como funciona, né? O que é um capacitor, o que é um resistor, né? Como funciona a corrente, como funciona um circuito, como é um diagrama, né? Quais são os símbolos que são utilizados. Enfim, bastante coisa que a gente conseguiu compreender, né, para que você consiga dar sequência nos seus estudos no que tange eletrônica básica, ok? Então, o primeiro processo de aprendizagem a gente já fez, como a gente viu lá nas instruções no início, que é ouvir a rádio web ao mesmo tempo que você acompanha na apostila. Agora, o que a gente orienta é que você faça a leitura completa da apostila, né? Pode ver que a gente citou alguns pontos importantes, né? Mas não citamos todas as informações que a apostila tem para passar para você, né? Então, a leitura completa, agora que você já tem um conhecimento mais amplo sobre essa área, vai lhe facilitar a leitura e você vai conseguir ter um melhor aproveitamento da referida apostila. Lendo a apostila, né, lendo novamente a apostila, as informações, relendo as informações que a gente citou, você irá para a próxima etapa. Qual a próxima etapa? Qual a próxima etapa? Assistir às videoaulas relacionadas a este conteúdo. As videoaulas, além desses conteúdos que a gente citou, irá trazer novos conteúdos, né, novas informações, novos componentes, inclusive, vai mostrar na prática, né, a utilização de equipamentos como multímetro, ferro de solda, instalação dos componentes dentro de um circuito. Então, elas, sem dúvida, são muito importantes, tão importantes quanto as ferramentas, a ferramenta de rádio web, né? Então, quais são as aulas que você deverá assistir? Caso você esteja acessando através da sua plataforma virtual de aprendizagem, você deverá acessar aquelas aulas do módulo 1, né? Então, são aquelas aulas que estão no módulo 1. No entanto, se você está acessando através do DVD que você recebeu, em torno de... você deverá assistir do início do DVD até 2 horas e 25 minutos. É o espaço onde são abordados conteúdos relacionados a essa primeira apostila, né? Então, 2 horas e 25 minutos até esse exato momento são abordados esses conteúdos que a gente já passou na rádio web, que você vai compreender melhor na leitura da apostila também, e posteriormente irá compreender melhor ainda assistindo essas aulas relacionadas ao conteúdo. Feito a leitura, assistido às teleaulas, você irá para a quarta etapa. Qual a quarta etapa? Realizar as atividades. Você estará apto para realizar as atividades do módulo 1, né? Então, essas atividades, elas estão lá no teu caderno de questão, que você pode acessar no DVD que você recebeu, DVD de dados, ou diretamente na plataforma virtual. Quais são as atividades? Atividade 1 até atividade 25. Essas são as atividades relacionadas a essa primeira apostila, ao módulo 1, né? Então, feito as atividades, você poderá partir para a apostila módulo 2, iniciando com uma nova rádio web que vai trazer novas explicações, ok, pessoal? Então, de momento era isso relacionado à apostila módulo 1. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido compreender as informações. Desejamos bons estudos e se vemos na nossa próxima rádio app.